pro Santos, por quê? É, faz tempo que eu não ouço. Obrigado, companheiro. Ah, obrigado. Que perna, hein? Obrigado. Ô, mano, que perna é essa dele aqui, porra? É, então, eu só tô esperando o Chilique aqui. O RG. E quando é, é um lance desse daí que aconteceu pro Santos a favor do Corinthians, porque se esse lance no Lucas Lima fosse em cima do Malcom, iam tá colocando até na capa da série. Ah, mas o lance decidiu o jogo, mano. Decidiu. Primeiro, a questão não é decidir. Não deixa o saco. Primeiro, a questão é que aconteceu primeiro, um lance absurdo. Primeiro, o senhor não é torcedor do Santos. É. Segundo, a manchete... torcedor brasileiro. Segundo, a manchete é do Santos. Terceiro, ninguém pediu a sua opinião. Ah, não. Quarto, não atropele o Bento. A questão não é atropelar, porque quando é o Corinthians, tá cheio de chiliquento. Aí fica fazendo um monte de coisa. Esse meu jogo levou. 5x2 lá, passou o trator lá em cima do Avaí. Sim. E agora, rapaz, 10 patrocinadores vão ter no jogo contra o Corinthians. Aí, ó, lembra daquele. Aí, ó, tá vendo? Lembra da audiência. Tudo isso, velho. Lembra daquele time de Brasília lá? Brasiliense? O deputado lá quando começou. Aliás, o que aconteceu? Ah, o... sei lá. Acho que acabou. Não, acabou? Não acabou. Acho que disputem nela. Luiz Estevão, né? Luiz uniforme Luiz muito Estevão. Bonito, uniforme parecia do Peixe, hein, gente? Muito bonito, achei, hein? Achei legal, sim. Uniforme do, Santos, hein? Bonito. A parada é o seguinte, gente. O Ricardo Oliveira tá... Ficou bravinho, né? Porque tinha tomado umas vaias, fez gol, ficou bravinho. Ficou, mas tem crédito, né, RG? Mete muito, muito gol, né? Muito, cara. Bom pique, demais. O pique que ele deu lá em cima do, foi mesmo. Dos caras lá, você tá 33,5. Você tá de brincadeira, né? Mas com relação aí aos patrocinadores, Roberto, nenhuma crítica. Infelizmente. É esse é o caminho, já que não consegue o Master, tem que aproveitar momento e o que puder arrecadar, tem que arrecadar, né? Não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum com relação a isso. Com relação ao jogo, volto a falar o que eu sempre digo, vou ser repetitivo aqui com relação à arbitragem. Não falo nem pro bem nem pro mal. Considero os caras ruim em todos os sentidos e para todos os times. Beneficiam uns, prejudicam outros e depois tem o vice-versa. Não tem jeito. Claro, quem viu o jogo, quem assistiu, tudo bem, graças a Deus, não foi um pênalti que interferiu no resultado. Sim. Da partida, né? Vou falar isso aí. Poderá vir a interferir se lá na frente precisar ir pela diferença de saldo de gols. Então, aí sim, a gente vai ter que lembrar desse pênalti. Mas foi é ridículo, né? Porque aí você... Ah, isenta o árbitro porque o cara tá muito longe da jogada. Mas, porra, aí tem o outro lá que tá correndo na lateral lá pra ajudar. Não ajuda. Então, cara, aí tem o quarto árbitro que às vezes você percebe que também interfere e fala pro cara que foi pênalti. E num lance desse o cara fala que não avisa que não foi. Então é complicado pra caramba. Mas, cara, não tem mais aquele trouxa atrás do gol, né? É, os caras... Tiraram aqueles trouxas lá atrás do gol. Não ia ajudar em absolutamente nada. Eu vou... Mas, enfim... E comungo, sim. Parece brincadeira, mas comungo, sim, daqueles que pensam... Que o Lucas Lima deveria, sim. Poderia, sim, ter avisado o árbitro. Porra, olha, não foi, velho. Entendeu? Seria legal. Seria decente. O resultado... O resultado estava sacramentado, né? Não ia mudar absolutamente nada. Levanta e fala, não foi. Aí se o cara quer dar, tudo bem. Mas teria feito a parte dele. Mas o RG, independentemente de tá resolvido o jogo legal. Ou não, eu não sei como uma pessoa, ela pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que ela enganou uma outra. Tá certo? Futebol não. O jogador, eu duvido, porque uma coisa é o cara falar, opa, acho que eu fui tocado. Outra coisa, não é isolado como daquele. O Lucas Lima, eu acho que ele teve a intenção, sim, RG, de cavar aquele pênalti, porque por mais que ele tropece na própria perna, você sabe que você tropeçou na própria perna e que ninguém te tocou, que ninguém te empurrou. O jogador deveria sim ter dito, falar, ô, juizão, o negócio é o seguinte, eu quero revolucionar o futebol e eu quero moralizar essa merda aqui. Eu só vi isso uma vez. O close. Mas o jogo já tava 3x1 pro time dele, mas ele fez. Ele fez. Mas já tava 3x1. Porque eu acho inadmissível, Sombrar, uma pessoa enganar uma outra, levar vantagem da forma como o Lucas Lima levou ontem. Tá louco. Ontem não, no sábado à noite. E fica quieto, por isso mesmo, bateu o pé. Tá falando sério mesmo? Pare, por que você nunca falou isso pros jogadores do Corinthians? Porque o jogador do Corinthians não cava pênalti. Ah, não. Brincadeira. Para, é forte. É verdade. Mas tem que deixar. Não é isso. O rio não. Do Caio que é ruim mesmo. Não é isso, não. O rio tá machucado. Respeita o cidadão que tá machucado. Ah, rio do cara de égua maravilhoso. Não, mas o RG, um pênalti. Ó, por exemplo, vai o do Corinthians ali, o do Wendel, que o jogador de São Paulo chuta. A bola vai na direção do Wendel do Corinthians, ele vai lá e meio que a bola bate na mão dele e vai pra escanteio. É. É um lance interpretativo, mas você pelo menos ainda pode falar, não tive a intenção de fazer. Por exemplo, no lance ali do Richelli, o jogador do Corinthians ele vai fazer o cruzamento, o Richelli ele estica a mão, ele levanta a mão, a bola bate na mão dele e a bola, o árbitro acaba assinalando o pênalti, tá certo? O jogador do Corinthians ele não pode chegar ali e falar, ô juiz, no meu critério não foi. Agora o Lucas Lima, de acordo com o que aconteceu ali naquela jogada, ele tava livre, Ele tava num lance ali correndo, o zagueiro do Avaí corre do lado dele, mas em momento algum ele esboça qualquer tipo de reação de tocar no jogador do Santos. O jogador do Santos ali trança uma perna com a outra e acaba caindo dentro da área e o árbitro foi na dele. Mano, mas isso é uma decisão que cabe ao jogador. Nós estamos dando uma opinião do que nós pensamos, o que ele poderia fazer. Mas se agora, fosse você, você dormiria tranquilo? Agora a decisão é dele. Agora isso também não é motivo e não justifica esse seu discurso todo. O quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você dormiu tranquilo? Eu acho que não tem momento, pra gente honesto. Falar de ética e moral. Tá. Você dormiu tranquilo quando você roubou dois pernil da mulher lá na banda do Morumbi, e que você não pagou nada. A mulher, aquilo você dormiu tranquilo? Não, e não tem momento e nenhum jogador faz isso ou fez isso. Você vai encontrar exceções aí. Ô, Cláudio Azedão. Eu queria perguntar, mano, você dormiu tranquilo com o título de 2005? Só pra saber. Então, aí você não tem moral pra falar, né? Quem não deveria ter dormido tranquilo foi o Edilson Pereira de Carvalho e a própria CBF que não anulou o campeonato. Desculpa, não teve absolutamente nada a ver com isso. Tá certo. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Agora que eu quero ouvir falar da Naba. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Acer, construindo com valor. Também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tá o líder. Vamos falar agora do campeão brasileiro de 2015, velho. Isso já bancou, mano? 2015 leva? Olha. Acho que vou falar pra você. Brigando aí. Corinthians não... Atlético Mineiro. Eu choquei de nós. Nós somos prejudicados. É. O Wagner Love joga na área contra ele. Eu falei, pode desmarcar. Pode não é isso mesmo. Oscar. Aí ele foi, fez os gols. Esperança hoje, hein, rapaz. Sai da zona confusão. Que fase de era pra estar o Danilo lá, resolveu apostar no Wagner Love, meteu dois gols. Sim. É, mano, tá com estrela mesmo o Corinthians, hein? É que o Cruzeiro foi uma mãe também, né, Bento? O time do Corinthians aí novamente jogou bem. O time do Corinthians, a questão que fica é a seguinte. Por que o Corinthians ele tem uma postura jogando na arena e tem uma postura totalmente diferente jogando fora de casa? O time do Corinthians é um time que se tivesse, de fato, essa mesma postura jogando fora de casa, eu não tô combatendo aqui os números, porque os números mostram que o Corinthians, como visitante, ele fez a melhor campanha do primeiro turno. Isso como visitante. Mas mesmo assim, Bento, vencendo, buscando pontos fora de casa, o Corinthians em muitas partidas jogou mal. Por exemplo, contra o Curitiba, vamos pegar os últimos jogos do Corinthians. O Corinthians estava com o jogo na mão, acabou cedendo o empate no final da partida. O jogo diante do São Paulo, novamente, o Corinthians ele conseguiu fazer 1-0, o São Paulo estava bem na partida, mas o Corinthians na hora que fez o gol, ele não explorou aquele bom momento de poder ir para cima do São Paulo e tentar fazer o segundo. O Corinthians ele veio para o campo de defesa, ele retraiu demais e o São Paulo começou a gostar do jogo. São Paulo começou a gostar do jogo e, consequentemente, o São Paulo criou chance e empatou a partida. Poderia até ter virado se o árbitro tivesse dado aquele pênalti lá em cima do lance do Wendel que eu acabei de citar agora há pouco. Contra o Avaí, novamente, bem, o Corinthians ele venceu. 2-1, dois golaços do Luciano, mas não jogou bem, às vezes aí a vitória acaba encobrindo alguns erros, alguns defeitos. E o Corinthians, em muitas partidas fora de casa, ele deixa a desejar. Ele tem deixado a desejar. Agora, na arena, o Corinthians é imbatível. O Corinthians ele tem o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro aí, graças a esse retrospecto também. Diante do Santos quarta-feira, eu me motivo com esse placar que o Corinthians fez ontem, porque ele vai ter um jogo difícil, o Santos é um adversário qualificado, mas eu acho que o Corinthians ele pode vencer. Ele pode vencer. Se ele vai conseguir fazer o número de gols suficientes para poder avançar para a próxima fase da Copa do Brasil, isso é um outro porém. Mas que pode vencer o Santos e eu torço para que isso aconteça, de fato eu torço mesmo. Agora com relação ao Wagner Love, é bacana um jogador aí conseguir dar a volta por cima, assim como o Wagner Love conseguiu. O Wagner Love aí, ele teve algumas chances aí no jogo de ontem, aí acabou indo bem. Só que no segundo gol ali do Corinthians, no gol do Jadson, ele teve uma chance de poder concluir, ele tentou dar de calcanhar ali também. O Wagner Love, na fase que você tá, meu filho, pro Bu na guerra é frango, tio, é de bico, mano. Pô, o cara tá com uma... Repita a frase, por favor. Mas lógico, na fase que o cara tá, velho, Porra, urubu na guerra é frango. Certo. É chute de bico pra dentro do gol, velho. Porque se o Jadson não conclui aquela bola ali pro gol, um lance ali que o Wagner Love tava sozinho, a torcida ia pegar no pé dele, e com razão. Tudo bem, ah, se faz um golaço, aí a torcida aclama o cara, mas, velho, vamos fazer o gol. Vamos fazer o gol. É, pode estar dando a impressão que eu tô pegando demais no pé do Wagner Love, não é isso. É que eu quero o bem dele. Porque o bem dele, consequentemente, é o bem do Corinthians. Então, Wagner Love aí, eu espero que esse jogo dê um ânimo extra pra ele. Porque nos últimos jogos aí, ele tinha perdido algumas jogadas ali que ele não poderia perder. Ele não conseguia dominar uma bola, cara. Não conseguia dominar uma bola. Então, Wagner Love, quando você chega aí no final da partida e fala, é, eu peço que me respeitem, porque eu tenho uma história, eu tenho uma trajetória. Todos os jogadores têm. Todos os jogadores têm. Inclusive, só pegam no seu pé, Wagner Love, pela qualidade que você tem. Porque se fosse um cabeçudo, se fosse um Zé Ruela, se fosse um jogador ridículo, todo mundo ia falar, ah, mas é o fulano de tal. O pessoal só cobra e exige demais de você, Wagner Love, justamente pela qualidade que você tem. Então faça jus a essa qualidade, eu espero que agora você tenha um pouco mais de calma e consiga manter uma sequência de bons jogos. Porque não adianta nada fazer dois gols no Cruzeiro e achar que já tá tudo bom. E na próxima partida contra o Santos você jogue mal. Pronto, tem gratidão, próxima, hein, mano? Não é isso. O cara faz isso. Dois gols no Cruzeiro, hein? Mas eu acho que ele deveria respeitar a história dele. Solete respeitar. Ressalta os gols que ele fez, mano. Mas pô. É o que eu tô falando. Eu tô ressaltando. Mas ele não pode dar mimimi. Tô dando ênfase. Mas eu acho que o jogador que joga no clube grande, eu acho que ele tem que estar. Eu acho que o jogador ali ele tem que estar adaptado a determinados momentos. Ele tem que entender que a vida dele, a carreira dele, não vai ser composta só de alegrias e nem só de tristezas. Ele tem que saber lidar com os dois momentos. Respira, mano! Olha, é o cara faz dois gols. Não, mas não é e na isso. Hora que ele precisa de um afago. Tô falando. E o cara precisa de um carinho afago, do patrão. Torcedor. Mas ele não pode esse fazer dois afago. Gols e sair falando, me respeita. Ele recebe um monte de gols. Ele recebe uma coroa de espinhos do mano. Não, pelo contrário. Mais que obrigação. Pelo contrário, não é uma coroa de espinhos, não. Eu me sinto muita vontade pra fazer essa crítica aqui, porque eu, mais do que ninguém, tá certo? Inclusive, virei motivo de chacota em determinados programas quando eu disse que o Tite deveria bancar o Wagner Love na equipe. Eu quem disse, tirou sim. Um barato de você? Ué, todo mundo. Pô, diz aí. Todo mundo, você, quem? O Benjamin, o Domênico, o Portugo, a Juiz. Parabéns a todos vocês. Palmas pra nós. Palmas pra nós. Não, eu tô falando sério. Porque eu, mais do que ninguém, defendi o Wagner Love. Eu entendia que o momento dele era ruim, mas eu falava, calma, torcida do Corinthians, calma. Que não, você falava, gente. Fala, tem que ter paciência com o cara, porque é o único jogador com essa característica de centroavante que nós temos na equipe. Falei, então não adianta nada a torcida do Corinthians começar a queimar o cara, mesmo não. Ele estando mal, porque daqui a pouco ele vai precisar jogar e ele não vai ter tranquilidade pra isso. Então eu espero que agora, aí, diante do Santos, na quarta-feira, possivelmente ele vai ter uma nova oportunidade de entrar em campo. E que ele vá bem, ele tem que ter tranquilidade. O que eu acho que falta um pouco pro Wagner Love em determinados jogos é tranquilidade. Se a bola não tá chegando da maneira que ele quer, se a bola acabou pingando na frente dele e ele não conseguiu finalizar da forma como ele quis, eu acho que ele tem que ter calma, respirar fundo e dar continuidade. Agora eu acho que esses dois gols aí acabaram meio que com a desconfiança que a torcida do Corinthians tinha. Eu só queria dar uma informação pra ti. Quando tu fala que eu tô bancando, tu tem razão, a crise é tão grande que eu tô pagando o salário do Love. Salário. Tá pagando hospedagem, salário. Hospedagem, tudo isso. Tô bancando, de verdade, eu tô bancando. Não, acho que é tudo bem. O futebol é movido pela rivalidade, muitas vezes aí até o desrespeito ao adversário. Mas eu acho que todos vocês deveriam levantar e bater palmas de pé pro Corinthians. Aqui o Corinthians tem a palma de pé pro Corinthians, rapaz. O Corinthians ele perdeu inúmeros jogadores aí durante o Campeonato Brasileiro. E era tido por muitos de vocês, inclusive aqui da mesa, como um time que brigaria pra não cair. Não, isso que falou foi o Benjamin. Foi o senhor Benjamin, só dá nome aos bois. Falou isso aí. Foi o senhor Benjamin. Falaram sim. Você falou isso, tava fazendo conta e tudo. Mas você tá fazendo mimimi. Nossa, para, vai. Não cai nunca, rapaz. Tá com mimimi, hein? Inclusive eu, de maneira muito humilde, eu vou começar a comemorar. O Arauto da humildade. A partir da próxima rodada. Isso. Porque o Corinthians agora tem 43 pontos e matematicamente ainda não tá na zona de corte. Falta um. Quando vender os jogadores, falou assim: deixa eu ver aqui quando vai chegar nos 45. Mas eu continuo falando. O Corinthians ele tem que buscar mais um ponto ou dois pontos pra atingir a marca de corte. Porque, volto a repetir o meu discurso. Antes de você pensar em título, você tem que atingir essa meta aqui. Mas todo mundo 44, 45 pontos. Tava com o esfíncter 44, apertado. Pelo menos na escola que eu estudei, o 44 vem antes dos 65. Então, antes de pensar em títulos, gente, tá bom. Tem que buscar. Respira, mano. Você tá falando assim? Respira, mano. Como é que foi o encontro? Você não parou, velho. Bacana o encontro da sua família? Eu estive lá em Águas de Lindóia esse final de semana. Certo. Gostaria de agradecer aí a todos os ouvintes que eu encontrei por lá, no Centrinho. Encontrou vários lá? Encontrei, mandar um grande abraço aí pra todo mundo. Ah, vai todo mundo pra lá agora. Do Hotel Majestic. Já sabe. Tua família tá tudo bem? Aqueles que você não via faz tempo. Graças a Deus, tá todo mundo bem. Todo mundo te vê na televisão. Você pescou lá, mano? Pescou? Não, não tive a possibilidade, Motinha, mas gostaria muito. A próxima oportunidade, se tiver a chance, irei a um pesqueiro pra poder usufruir de algumas horas de lazer. Boa. Tá bom? Pronto. E é isso aí, Corinthians, ó. Mas o cara vai fazer o quê no pesqueiro? Não vai comer a porra do peixe, bicho. Mas se pagar, você leva. Aí os negros ficam pescando e ficam devolvendo o peixe. Pesca e devolve o peixe. Mas se você pagar, você não leva? Fica furando a porra da boca do peixe e devolve o peixe. Mas se pagar, você leva, não leva? Pera. O senhor é um incoerente. Por quê? O senhor é incoerente. Eu comparo um pesqueiro a um prostíbulo. Você vai no prostíbulo, você não leva pra casa e casa. Até os amigos meus que lá levaram. Faz o que você quer. Um amigo meu que levou. Numa analogia, RG, você levou, vai lá, levou. Pesca o peixe, usa e depois joga de novo. Machuca! Lá no você faz uma... No prostíbulo você proporciona prazer aos dois. Num pesqueiro só você tem o prazer. Boa, RG número 2. Que prazer aos dois. Sensacional. O RG acredita no prazer daquele. Sensacional. Aquele não sente prazer. Prazer aos dois. De qualquer forma, é prazer pros dois. É prazer. Bem, RG número 2. É verdade. Você julga que ela tá tendo prazer. Que não tenha. Todas as vezes que eu fui em prostíbulos, a prima gemiu bastante e fiquei realizado. Não, mas é verdade. Foi claro, Claudinho. É verdade. Ó, que prazer, RG. Às vezes que sai aquele cara da obra, velho. Aquele cara que trabalhou o dia inteiro, pegou o vale, velho. Não. É, RG, aí o cara entra lá e fala, vou só tomar um chope, velho. O cara entra lá, mulher tá do lado, ela chega lá e fala, ô, me paga um Campari. Aí, aí o cara vai lá e dá, RG. O cara vai lá e paga aquele drinkzinho, velho. O cara saca aquele macacão, velho. Que prazer que a mulher vai ter. Uma vez eu fui num prostíbulo e a mulher veio com uma surpresa. Eu amarrei e fui ser feliz. Não, é verdade, é verdade. Então eu acho que eu já falei demais. Já. Já. Vamos lá. Imagina, fala mais. O RG, sincero. Momento sinceridade da RG. Ô, mano, fala um gente aí, vai. Gente, você tá no seu carro esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel. Eita, que chatice, né? Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI e bate pronto. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate pronto! Que também tem o oferecimento do Pão de Açúcar. De açúcar, tem novidade. Eu tenho novidade pra você agora do Pão de Açúcar. Atenção, meus amigos, RG, Portuga, vocês que gostam da cerveja Amistel, acabou de chegar no Brasil, hein? Muito Amistel legal, é sensacional. E pode comemorar, hein? A famosa Lager de Amsterdã, criada em 1870, veio pra ficar, hein? Olha, é uma cerveja leve, muito refrescante, já conquistou todo mundo. Então aproveite pra conferir hoje mesmo lá no Pão de Açúcar, hein? A Amistel é no Pão de Açúcar, mas se beber, beba com moderação. É, perfeitamente. Olha aí. Aviõezinhos passando hoje sem moderação, hein, Bá? Anotou? Esse é o avião do Estádio 97, a promoção avião do Estádio 97. Anote aí. Quer saber sobre a promoção? Daqui a pouco eu conto mais. Antes, você pode acessar o nosso site 97fm.com.br, clique na página de promoções e entenda perfeitamente como que funciona a promoção que te leva para ver U2 em Barcelona. Agora... Falar em Barcelona, 170 milhões, é isso? Proposta dos neguinhos para levar... Seria uma proposta de 170 milhões de... Euros? Euros. Não, 190 milhões. Do Iuna... 190 milhões de euros pro... Pô, isso não cabe na máquina. Mas o presidente do Barcelona diz que é invendável. Olha, em reais, teria o United oferecido 760 milhões de reais por Neymar. Tá. Por Neymar. Jesus amado. Quanto vale o Messi, então, hein? A questão é, RG, vamos pensar no seguinte. Deve ser mais grana de salário também, óbvio. Sim? Óbvio. Claro. Deve ser mais grana de salário. Não tenha dúvida. Você sairia do Barcelona pra jogar no United? Sim. Sim. Sim. Rudy Landucci. Se o cara foi pra Espanha por causa de dinheiro, pra ganhar mais, pra ganhar notoriedade, você imagina na Inglaterra. Sairia. Com a bala toda. Sairia. Porra. Seu Bento. Sairia. Mota. Fácil, ia virar ídolo eterno. Portuga. Não. Não, você ia pra Belo Horizonte. Não, né? Ficaria também. Depois. Ia pra Luz. Mas ele ia por 10 contos jogar em Belo Horizonte. Ficaria no Barcelona. Ficaria no Barcelona, sabe por quê? É. Jogar o campeonato espanhol é extremamente mais fácil do que o campeonato inglês. Ele tem muita história pra escrever no Barcelona. Vai ganhar muita coisa lá. Bobagem isso aí. E você, Dodô? Peraí, eu tô escrevendo aqui no... Que é? Qual que é a pergunta? Ô, Domênico. Pode falar que agora... Ô, tá tudo bem, Dodô? Me ajuda aí, eu tô escrevendo aqui, porra. Ah. Tá tudo bem, meu? Se é o Neymar. É você trocaria o Barcelona pelo Manchester United? Vai ganhar não. Mais, inclusive. A mais? Pô, 790. Mas aí, peraí. Dinheiro, cara. Olha, Domênico, dinheiro só é muito pensa lá, muito naquilo. Mas não é que só pensa naquilo, você tem que pensar no fixo. Então, mas você tem que pensar no seguinte. Não, pera. Jogador de futebol tem uma carreira um pouco curta. Tem ou não tem? Jogador de futebol tem carreira foi longa. E no máximo 20 anos. Só. É. Em um você vai ganhar alguns trocentos milhões e no outro outros Neymar, trocentos não, milhões. Se bem que, olha, do mesmo jeito. Se bem que o. Olha, peraí. Se o Neymar já ganhou dinheiro. Peraí, então. Aí que tá. Se bem que o Neymar já tá. Putz, tá com a vida feita o resto da vida. Se aposentasse agora. A quarta, quinta geração. Desse, se não fizer bobagem, tá tudo garantido. Então não pode pensar em dinheiro, né? No caso dele, não. Né? Que a gente vê o nosso lado aqui de ganhar mais pra poder, né? Acho que eu não trocaria, não, sobra se eu fosse o Neymar. Porque o Manchester não vejo com cara de ganhar Champions League. Não vejo. Hoje não vejo. Você que vence assim. Não, não vejo, não vejo. Eu acho que o Barcelona tem muito mais chances de ganhar mais títulos do que o Manchester. Eu se fosse o Neymar. Eu se fosse o Neymar, eu não sairia do Barcelona. Porque eu também acho, eu concordo com o Portuga, é muito mais fácil ele jogar o campeonato espanhol do que ele jogar o campeonato inglês. No Barcelona, ele é um cara extremamente benquisto ali dentro. No Manchester, ele ia chegar aí com o rótulo de craque, mas com aquele jeitinho Neymar de ser, de encostou, cair, iam pegar no pé dele adoidado. Tanto é que fizeram isso nas Olimpíadas ali, e o inglês principalmente não gosta desse tipo de comportamento, não. É, com relação à cidade, que quando você vai talvez sair de um lugar para ir para outro, você tem que analisar o pacote todo, não adianta só pensar no time que você vai jogar e o quanto você vai receber. Eu acho que é muito mais vantagem pro Neymar ali tá em Barcelona, que é uma cidade litorânea, muito bonita, do que jogar, por exemplo, na Inglaterra em qualquer time. Aí você escolhe a cidade. Pode ser Londres, pode ser Manchester, pode ser qualquer uma. Eu acho que o Barcelona dá um pau em todas, cara. Eu, se fosse o Neymar, eu permaneceria na Espanha. Com Barcelona. Dinheiro por dinheiro, lógico. Dinheiro por dinheiro, ele já vai ganhar bilhões de dólares, independentemente de onde ele esteja. Mano, o Manchester United, é claro, o Manchester United é uma história inegável, ninguém aqui vai falar. Mas o time atual tá quebradinho, perdidinho, tá se remontando, ele não vai... E outro detalhe, viu, Sombra? Melhor ficar em Barcelona. E outro detalhe também, né? Eu vejo o Neymar como um grande jogador que talvez seja aí um dos melhores do mundo, né? Quando o Messi parar, e o Messi já tá começando, já ele é muito mais velho que ele. Mais de 30. Então, assim, tá mais futuro 30, não muito próximo, se ele continuar no Barcelona, ele pode ser o melhor do mundo. Mas coisa que eu não vejo ele fazendo esse mesmo trabalho. Mas no Brasil. Tem uma história pra escrever. Eu sei que vocês não dão muita atenção pras opiniões do Portuga. Verdade, me maltrata. Vocês zoam o Portuga. Eu sou pro bullying. Mas vou te falar uma coisa. Bullying. O pessoal zoa o Portuga. Bullying. Quando o Portuga fala, o RG olha com ar de desdém. Olha torto, com um sorriso olha de canto assim, de boca. Canto de olho, fala olha assim, mesmo, olha. É, mas vou te falar. A vida no Barcelona é mais fácil que a vida no Manchester United. Lógico. Até por divisão de responsabilidade. Você quer também, saber, né? Onde que a vida é mais complicada? Aonde? O placar do Estádio 97 informa. No Maracanã, Flamengo e São Paulo. Flamengo 1, 2. São Paulo 1. Já que entregaram os dois gols, faz o seguinte, entrega logo o Osório pro México, aí acaba essa sofrência aí, ó. Coitado dele lá, não sabe nem mais o que falar no final. Que pena. É, na hora que ele pega a caneta pra anotar alguma coisa, ele anota aqui, ó, atualizando o meu currículo. Mais uma derrota no São Paulo. Ah! Ah, meu Deus do céu! Tristeza sem fim, tricolor! Tá triste, seu Bento! Seu Bento, socorro, seu Bento! Difícil, hein, Sobral? Tá feio o negócio tricolor lá, né? Seu Bento, vocês passaram um vírus do outro lado do muro, seu Bento! Uma coisa de boa aconteceu aí, lá. Aí vocês se curaram e nós estamos doendo. Olha, eu vejo São Paulo como eu via o Palmeiras na década passada, velho, igual. Mas o vírus é o mesmo. É o vírus da politicagem barata, da incompetência, da incapacidade. Eu diria que esse vírus chama-se vírus. Eu diria que esse vírus... Ambos levam à morte. Esse vírus chama-se mustafaniano. Não que tenha mudado muito lá, né? Eu não quero rotular por nome de pessoas, mas Sombra, mas segunda-feira do Tricolor aí começou com o presidente o Gordiniano, né? Pode ser também. Que ele só sai, o Osório só sai se ele quiser. E o México aí, como é informação de todos, tá afim do treinador. Deu um mês pra ele pensar se ele quer assumir a seleção mexicana. Já vi também nego dizendo que também não sabe se é verdade, que é boato. Será? Mas o que menos importa agora... proposta ou não da seleção do México, porque, entenda, a situação do Osório no São Paulo Futebol Clube, ela tá de tal jeito que, primeiro, o cara, ele não é um cidadão que a preocupação primeira dele é o dinheiro, senão ele teria ido pro Cruz Azul e não teria vindo pro São Paulo. Outra, ele é um cara bem sucedido, ele não é um pé rapado. Então, se ele sentir que ele tá numa situação desconfortável, ele não vai se sentir refém lá porque ele ganha 250 conto no mês. Ele tem o seu prestígio. Ele sairia. Ah, tá enchendo o saco? O cara sai. Independente de ter outra proposta ou não. E mais, um cara desses quando sai no mercado sul-americano, ele se arranja fácil. Emprego garantido. Se arranja fácil. Falar sobre o jogo de ontem, falar sobre os erros do futebol, do São Paulo Futebol Clube, é repetir um pouco mais sobre os erros que o São Paulo comete em tantos outros jogos, principalmente no aspecto defensivo, né? Eu entendo que muita gente discorde e doa também o braço a torcer sobre o seguinte ponto de vista. O Osório, ele modifica bastante a equipe. Ele modifica muito de um jogo para o outro. E dentro do próprio jogo, ele também alterna bastante. Eu vi o Hudson ontem. Eu vi ele na função de meio atacante, volante e lateral, né? O Carlinhos também, eu vi ele em vários momentos, atuando em posições diferentes. Talvez esse não seja o momento mais acertado para se fazer a equipe ter tanto rodízio. Por quê? Porque é uma equipe que está extremamente esfacelada. Vendeu muito jogador, perdeu... Eu não vou questionar a qualidade dos que foram vendidos. Mas você vai perdendo o jogador e você... Quer queira, quer não, você vai perdendo aqui e ali. E você vai perdendo muito do pouco entrosamento que havia, se é que havia. Então eu também não tiro a razão. Acho que assim são mexidas excessivas. Contudo... Entretanto. Porém. Todavia. No entanto. Só um minuto. O Osório. Só um minuto. Ele é um novo ponto de vista que chegou ao futebol brasileiro. Se por um acaso ele está sendo excessivo nesse momento, ele também tem um lado positivo, que é trazer um novo ponto de vista, um novo método de trabalho. Eu acho que o método de trabalho que ele tem, que é da marcação sob pressão, que ele vinha mostrando, que o time vinha mostrando quando teve bons jogos, aquilo eu acho extremamente válido. Ou seja, ele tem aspectos extremamente positivos também, né? E tratar os resultados do São Paulo, tratar o momento do São Paulo e botar na conta do Osório... É muito mal isso. Eu acredito ser... Perverso. Eu acredito ser... Olha lá, hein? Eu acho que é de uma infelicidade muito grande botar na conta do Osório o mau momento do São Paulo. Mesmo porque enganaram ele. Prometeram ele uma coisa e na realidade... Porque o São Paulo, ele vive esse mau momento, não é agora com o Osório. Ele vive há anos, cara. Então, muito do que a gente vê hoje no São Paulo, porra, parece que entra ano, sai ano. São Paulo alterna, sempre passa por esses momentos ruins. E não é só com o Osório, cara. São Paulo perdeu a mão de saber montar um time, ter um planejamento, né? Então, é muito esquisito, né? Quando o diretor vem, né? O Ataíde falou hoje também, Sombra, e ele falou sobre isso, né? Que eles não enganaram o Osório, que na verdade foi porque o São Paulo tá passando uma dificuldade e teve que vender os jogadores que foram vendidos. Não, acho que ninguém engana porque quer. Eu acho que não enganou porque quis. Acho que até falou, olha, vamos vender o Rodrigo Caio, vamos forrar o caixa e não vai precisar vender mais ninguém. Mas eles não contavam que o joelho do cara não ia ser aceito, que não ia conseguir vender o jogador, aí tiveram que vender um monte. Aí bateu a realidade que o financeiro chegou e falou assim, meu, tem que vender. E teve que vender o jogador. E aí eles não tiveram lá como chegar pro técnico e falar, ó, nós vamos ter que vender. E começaram a vender. Eu não acho nem que tenha sido a intenção de falar, ó, nós vamos contratar, vamos omitir, vamos... É, você entendeu? Aí eles já sabiam, não sabiam. É, e aí não contava com a história e do Rodrigo Caio. E até triste essa história toda cobrar do técnico, porque, meu, se você pensar, um jogador por semana tá saindo agora do São Paulo. Se a todo jogo que for... Jogadores que eram titulares. Agora, a todo jogo que São Paulo vier, tiver um mau futebol... Gente, a situação do São Paulo, ela é crítica. Se o São Paulo ganha do Flamengo ou perde do Flamengo, a situação do São Paulo, ela é ruim do mesmo jeito. Aí você fala, Sombra, mas ele tá a poucos pontos do G4. Gente, o que menos importa agora é quantos pontos tá do G4. O São Paulo é um time que ele vive uma crise política. O São Paulo é um time onde as pessoas nos seus corredores não se entendem. Tá confuso. O São Paulo tem um problema financeiro grave. São Paulo paga juros enormes de banco. O São Paulo, ele prega que quer ter uma gestão eficiente. Ele prega que ele quer ter um CEO. Mas ele só tem palavras. Ele não age dessa maneira. Ele não age para ser dessa maneira. Ele age dizendo que quer ter uma gestão moderna. Mas o planejamento é horrível, é pífio. O São Paulo pode não ter nem zagueiro para botar em campo. São Paulo pode não ter nem zagueiro, porque depois vai ter o Rodrigo Caio e o Lucão, que vão ser convocados para a seleção olímpica. O Lucão já não joga agora porque machucou. A sorte é que o campeonato já está no meio. Se fosse no começo, era arriscado então, o risco. De olha cair. O pigarro. O São Paulo Futebol Clube, por mais que eu entenda que há pessoas que critiquem o trabalho do Osório. Tudo bem, vamos lá. Beleza. Vamos supor que vocês, críticos do Osório, tenham a sua razão. Não vou tirar a razão de vocês, tá bom? Beleza. Entendo também que ele também possa cometer os seus erros, porque não é Deus. Nem Tele Santana era Deus, né? Virou um Deus pra torcida de São Paulo. Ótimo, ganhou tudo, né? Mas não existe Deus. Você falou Deus de futebol, o que você quer falar comigo? Primeiro resolve seus problemas com o Cassino. Ah, vou voltar lá. E com o Cruzeiro também, né? Com o Cruzeiro. Olha, seus problemas com o Cruzeiro e com o Dó. Acho melhor você me respeitar, que se o colombiano for embora, você sabe quem vai vir, né? Aí, você já sabe quem vai treinar o time aí. Não. Então, o São Paulo Futebol Clube, ele tem um problema que ele nasce na raiz, que é um problema político. Né? É um problema de gestão. Enquanto o São Paulo não conseguir resolver o seu problema de gestão, de que manda, né? Porque quando você fala, eu tenho que ter uma gestão competente, onde eu vou criar um organograma com pessoas capacitadas, não para atender demandas, não para atender, para acariciar conselheiros, não para lotar cargos, né? Fica aparecendo o governo do Brasil. Não, eu preciso agradar esse, eu preciso agradar aquele. Preciso criar a cargo adjunto, né? Disso, adjunto daquilo. Porque isso é na contramão que se prega de um modelo, de um modelo moderno de gestão. Porque num modelo moderno de gestão, você não precisa de conselheiro para cargo. Você não precisa. Né? Você precisa ter um diretor de futebol, você precisa ter um gerente de futebol, você precisa ter um executivo no negócio. Você não precisa. Para que você precisa do conselheiro no negócio? Você não precisa nada, conselheiro. Só que aí, quem dá o poder e elege o presidente é o conselheiro. Então, aí fica naquela. E aí, se eu vou pro lado da modernidade e da eficiência, eu tenho que deixar o conselheiro de lado. Se eu deixo o conselheiro de lado, eu sou tirado do poder. Ele te ataca politicamente. Então, o São Paulo, ele precisa decidir na sua vida o que o São Paulo quer ser. Enquanto ele não se decidir o que o São Paulo, como instituição, que rumo ele quer seguir, a gente não vai conseguir ter um planejamento como clube de futebol. Então vai ficar isso aí, olha. É, um clube sem planejamento, um clube com pessoas que não estão demonstrando capacidade e competência para gestão, nem administrativa, nem no plano esportivo, futebolístico, seja onde for. E a gente está reeditando um modelo que o Palmeiras teve anos atrás, né? E que foi salvo pela sorte de ter um abnegado, que é o Paulo Nobre. Não que, não que o Palmeiras, eu acredito, que ele foi... Pus, olha, agora o Palmeiras agora virou um modelo de gestão. Não, o Paulo Nobre salvou o Palmeiras. Porque ele é uma pessoa de executivo, rico, que salvou o Palmeiras. E o que me parece, muitas vezes, agora não só falando de São Paulo, mas falando dos clubes, eu vejo o Internacional lá, cara, aquele presidente, que piada é aquilo. É. Eu vejo os clubes de uma forma geral no Brasil. Você sabe o que parece? Todos os clubes são iguais. O São Paulo, que era um clube um pouco mais à frente, caiu na mesmice, na mesmice de todos os outros. Só... Então o que acontece é que, às vezes você tem que rezar para aquele que assume a presidência ser uma pessoa muito especial, ser uma pessoa um pouco acima da média, né? O cara é uma pessoa inspirada, iluminada. No caso do Palmeiras, além de iluminado, tem um dinheiro a mais, né? Que conseguiu, através do seu dinheiro ali, comprar a dívida do Palmeiras e eliminar os problemas financeiros do Palmeiras. E ali conseguiu sanar os problemas do Palmeiras. E dar um rumo um pouco mais profissional na vida do Palmeiras. O São Paulo está reeditando um caminho de fracasso recente do Palmeiras. O São Paulo, no seu modelo político e na sua gestão, está reeditando um caminho fracassado e tem tudo para consolidar aquilo que o nosso rival fez. Sério isso, hein, gente? Sério. Então, nem adianta aqui ficar discutindo, ah, mas ontem, porque perdeu, porque o zagueiro... É verdade, o zagueiro é ruim, é. Mas tudo aquilo que a gente vê como resultado em campo, gente, não se iludam. É resultado de uma gestão fracassada, de um modelo fracassado. O pior do São Paulo está fora do campo. Não adianta a gente ficar debatendo aqui, ah, é o zagueiro, ah, não sei o que lá. Sim, isso é o produto final. Mas isso tudo, gente, é resultado de uma gestão que está ultrapassada no São Paulo Futebol Clube. Não adianta, vai ficar debatendo, ah, o zagueiro é isso, o zagueiro é aquilo. Ah, porque o Auro atrasou a bola. Tudo isso é resultado. A gente tem que atacar as causas. Isso tudo é efeito. Ô, oh, Sombra. Infelizmente, eu sei que São Paulo vai perder uma, vai perder mais 10, eu vou ter que vir sempre com o mesmo discurso, né? Não vamos é questão de ficar... É, eu sei, não adianta, vai ficar... não é que eu quero ficar protegendo o Osório. Eu não sei se, olha, pra satisfação daqueles que odeiam o Osório, eu não sei se o médico é bom. Só sei que estão dando pra ele fazer uma cirurgia sem bisturi, nem agulha, nem gás, nem porra nenhuma. E isso quando não atacam ele, né, gente? Aí mata o paciente. Disseram que ele recebeu uma mensagem, né? Depois do jogo. O Osório tá sozinho. Os diretores, né? Ele ficou puto aí, até inclusive eu achei que essa mensagem poderia ter sido do Aidar, e de fato não foi, porque o Ataíde veio na mídia desmentir e falou que essa mensagem foi de um diretor. Foi um conselheiro do São Paulo. Era um conselheiro. É, eu acho que nessa discussão os dois têm razão, Sombra. O Osório e a diretoria. O Osório, na parte que diz respeito aí aos jogadores que foram vendidos. A mesma coisa, eu contrato um pedreiro lá na minha casa, eu coloco lá areia, cimento e tijolos. Fala, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Cara, beleza. No decorrer da obra, é natural que quando ele vai construindo, essas coisas vão sumindo. Se eu não repuser, talvez, aí o que eu disse que eu faria, para que ele desse continuidade na obra, eu vou ligar para ele e vou cobrar o quê? Vou chegar lá e vou falar, bacana, e aí, você terminou minha obra? Ele vai falar, com o quê? Cadê o material? Te pedi mais cimento, mais areia e mais tijolos. Você não trouxe, eu não tenho o que fazer. Essa é a condição do Osório hoje. Mas a diretoria do São Paulo, ela também tem razão, Sombra, no meu ponto de vista, no que se diz respeito aí às invenções que o Osório tem feito. E o São Paulo hoje não tem o maior elenco? Não tem. Eu ainda bato na tecla, mesmo com os jogadores que o São Paulo perdeu, o São Paulo ainda tem lá Rogério Ceni no gol, o São Paulo até a semana passada tinha o Tolói na zaga. O São Paulo tem jogadores ali promissores, como é o caso do Thiago Mendes, que é um jogador que eu gosto muito. O Wesley é bom jogador. Por mais que o Ganso não esteja jogando bem, é um jogador que, quando talvez trabalhado por um outro treinador, pode ser que o cara volte a jogar bem. Tem o Michel Bastos, que é um cara que já mostrou no começo do ano que ele sabe jogar. Não é falar aquele jogador que a gente repatriou, veio da Europa e o cara veio aqui pra bater carteira. Não era. Michel Bastos, ele estava entre os protagonistas do São Paulo. Você pega lá na frente, lá com o Pato, que é um jogador que eu faço minhas ressalvas aqui. Mas no São Paulo tá jogando muito. Tem sido protagonista hoje. E o Luiz Fabiano, quer queiram, quer não, é um cara que tá na história de São Paulo aí como um dos principais artilheiros. É um cara que sabe fazer gol. Então, mesmo com jogadores remanescentes ali, o São Paulo tem um bom time. Eu acho que a diretoria tem razão em cobrar no que se diz respeito aí ao trabalho do Osório. O Osório contra o Ceará e colocou o Carlinhos pra fazer o papel de centroavante. Esse tipo de coisa vai deixando o torcedor puto. Mas também concordo contigo, não é hora de mandar o Osório embora. O que falta pro São Paulo, volta a falar. Não, mas aqui, mano, no começo que eu tava falando, eu também acho que ele tá exagerando um pouco nas alterações, entendeu? Sim. Talvez esse fosse o momento de fazer um pouco mais o básico. Feijão com arroz, né? Um pouco mais o feijão com arroz. Simplificar. Talvez fosse o momento de simplificar. Toca de lado. Mas isso não significa que agora ele é o pior dos piores, claro, entendeu? Concordo. É que as pessoas são muito assim, ou 8 ou 80. Ou ele é o melhor do mundo, ou ele é o pior técnico do mundo. As coisas não são assim. Eu concordo. Agora, mas aí o fato, se ontem o São Paulo ganhasse o jogo do Flamengo, entenda, se ele ganhasse o jogo do São Paulo, talvez estivesse até no G4, entenda o que eu vou dizer, ou próximo, ou melhor na pontuação, isso ia maquiar uma situação da instituição São Paulo Futebol Clube. Porque não resolve os problemas mais graves. Sim. E a maquiagem, porque ia ganhar do Flamengo, aí já ia achar que Lucão e Luiz Eduardo é a melhor zaga do mundo, as pessoas, que o planejamento é bom, você entende? Enquanto que o São Paulo tem um grave problema, cara. Mas o São Paulo, politicamente, é um clube com graves problemas, financeiramente com outros tantos de problema. O Departamento de Futebol de São Paulo já foi melhor gerido. Mas é isso que eu ia falar, Sombra. Tá faltando duas coisas pro São Paulo hoje que são fundamentais, cara. A primeira... Pô, você não sabe que é ter Reinaldo. É um cara ali naquele Departamento de Futebol que conheça do assunto. Aquele cara que funcione como o Marco Aurélio Cunha em determinado momento funcionou. É, então. Porque em determinadas situações, Sombra, quando você deixa pra diretoria resolver, a diretoria só vai intervir quando o negócio já tá desandando. E você, pra que não desande, tem que ter aquele cara que saiba contornar determinadas situações. E com todo o respeito, o rapaz que foi colocado lá recentemente aí, nesse cargo, o cara não é nem um rapaz, é um senhor, né? Então, o senhor Quimelo. Então, coitado do rapaz, ele caiu ali, Sombra, de paraquedas numa situação em que talvez ele nem tenha aquela empatia do boleiro. E o cara vai olhar pra ele e vai falar, meu, quem que é esse cara? Eu vou desabafar com ele, não vou. O Marco Aurélio Cunha, aquele cara que o jogador ele ia lá, aquele cara bom de papo. Ele chega ali e fala, o que tá acontecendo, Luiz Fabiano? Ah. Pô, você tá de bico aí, meu? O que tá pegando? Vamos conversar. O cara que nem o Marco, ele detecta só de ver. É o que a gente falou na sexta. Ele faz aquele lado psicológico da coisa. Então o São Paulo precisa ter um cara boleiro ali nesse setor, que é justamente pra fazer aquele elo entre a diretoria e o grupo de jogadores, pra não deixar desandar a maionese. Esse é o primeiro fator. O segundo, Sombra, é o respaldo. Não adianta o Aidar, depois do jogo, pegar e falar, eu acabei conversando aí com o Osório. Se ele tava puto aí em determinado momento, aí hoje ele já não tá mais, ele já não tá mais nervoso, ele vai viajar com o time, aí ele é o nosso treinador. Tudo bem, falar até papagaio fala, Sombra. Palavras se espalham no vento. Ele precisa mostrar com atitudes que ele tá respaldando o técnico. A partir do momento que ele chegar e de fato mostrar, falar, Osório, chega aí, antes de você começar o treino, vamos lá que eu quero me reunir com o grupo. Abre a porta do vestiário, pega e fala, deixa eu falar, todo mundo aqui, Rogério Ceni, Luiz Fabiano, Michel Bastos, Ganso, Pato... Você aí, o zagueiro novo que chegou. Negócio é o seguinte, todo mundo olhando aqui, no meu olho. Todo mundo olha no meu olho. Tem alguém insatisfeito aqui dentro? Todo mundo vai abaixar a cabeça. Vocês são surdos? Ninguém ouviu o que eu falei? Tem alguém insatisfeito aqui dentro? Mano, o Capitão Nascimento. Tem que chegar assim. Porque se tiver, é melhor levantar o braço agora. Eu quero só perguntar isso uma vez. Eu não quero voltar aqui no vestiário pra falar, você tá insatisfeito, você tá fora. Eu quero que vocês tenham a hombridade de falar quem é que dentro tá insatisfeito com o trabalho do treinador. Porque esse cara, eu acredito nele, e ele é o cara que vai dirigir meu clube aqui nos próximos 2 anos. Se tiver alguém insatisfeito aqui, que dê um passo à frente, que eu vou rescindir o contrato agora. Pra ter que jogar no exterior, Estados Unidos, China, Arábia, que se dane, dê um passo à frente. Dê um passo à frente que eu preciso limpar esse vestiário. Isso. E que abra mão dos seus direitos, pelo menos. Claro, não, mas faz isso. Faz isso, pelo menos você, com isso, você limpa o grupo. Chega lá e detecta quem é o cara. E dá moral pro técnico, né? Fala, porque querendo ou não, se tiver que mandar embora alguém aqui nessa sala, eu vou mandar do lado de lá, que aponta pros jogadores, fala, e não do lado de cá onde tá o Osório. Eu acredito na filosofia de trabalho do cara e eu tô dando respaldo pro cara. Mas esse é o problema. Eu não vejo nessa direção do São Paulo. Mas você vê na direção do São Paulo esse tipo de postura? Não, porque o Ataíde respondeu hoje. Ó, o São Paulo tá há quanto tempo nessa confusão toda aí? Caiu. Sabe por quê, mano? Perdeu pro Ceará. Hoje. Porque achamos que a crise não era tão grave assim. Como é que um cara que é diretor de futebol, vice-presidente, que é responsável pelo que está acontecendo com jogadores, com técnico, vem falar uma entrevista hoje. Mas é porque é aquele hoje. Cara que não vive o dia a dia, Mota. É, por mais que ele esteja tá abandonado. CT, por mais que ele pode até ir no CT todo dia, mas ele não tem aquele faro. Não tem aquele faro pra perceber o que tá acontecendo. Segundo então, Sport TV, não tem respeito, Carlos, né? Miguel Aydar deu a seguinte declaração. Só sairá se ele quiser. Então, mas é que tá... É a mesma coisa que o Aydar falou do Muricy, hein? Mas, gente, esse tipo de declaração... E os bastidores, como é que tá trabalhando? Mas, Mota, esse tipo de declaração que eu tô falando, palavras, elas se espalham no vento. Elas vão embora. Elas somem. Quando você chega no vestiário, Sombrar, e mostra pro elenco que se tiver que mandar alguém embora ali, vai ser o cara lá, os jogadores e não o treinador, o cara pega e fala, bacana, ou a gente joga, a gente tá fora. A partir do momento que o presidente do clube chega na mídia lá pros jornalistas, porque... Já conversei com o Osório, agora ele já tá mais tranquilo. É, ele recebeu uma mensagem que não o agradou. Meu, ele tá de fato que mundo que nós estamos. Mas só quem fez isso foi o Andrés, mano. Mas é que tá. Só o Andrés fez isso no Corinthians. O Andrés, quando chegou lá, Sombrar, o Corinthians foi eliminado pelo Tolima. Ele entrou no vestiário lá. E o vestiário não é que tinha um monte de bunda mole, não. Um monte de jogador sem nome, não. Tinha lá Roberto Carlos, tinha Ronaldo. Tava cheio desses caras lá dentro. O Andrés pegou e falou: então, sabe esse cara aqui que tá do meu lado, Tite? Ele é meu treinador. Se tiver que tirar alguém do elenco, eu tiro vocês e não tiro o cara. E saíram algumas peças. Mas, mano, esse é o nível que nós estamos. É um lugar onde o técnico recebe mensagem de conselheiro, metendo o bedelho. Porque você entendeu? Tem um escudo. Esse é o nível, não é só do São Paulo, esse é o nível do futebol brasileiro. É uma jona. 7-1. Esse é o nível, é 7-1, cara. Eterno 7-1, né? Eu disse aqui sexta-feira, eu fiz um comentário de que entendia que o Osório estava sozinho. Continuo com a minha opinião. E é simples. Ontem dava dó dele na coletiva. E é simples. É simples dizer isso pelo seguinte. Coitado. Faz a leitura. Os diretores trouxeram o Osório. Era a aposta do novo, era a aposta da novidade, enfim, aquela revolução para o futebol de São Paulo. Muito bem. Eles não podem hoje, nessa condição, ficar intervindo no trabalho do Osório, lógico. Mas, quem tinha que fazer esse tipo de atuação, de auxiliar o Osório em algumas decisões, seria a comissão técnica, que eu entendo que está lá no São Paulo há muitos anos. Sim. Esses caras não estão fazendo porra nenhuma. Então, quando o Osório diz, tipo assim, a criança, você impede ou não, né? A criança vai acender um maçarico. Você fala, cuidado, lógico, você vai queimar o dedo. Cuidado não, você não, não deixa. Não faz isso, né? É direta pro Breno isso? Então, Osório, você vai botar o lateral de centroavante, de ponta direita. Né? Chega, Osório, acho que ainda não é o momento de fazer isso. A gente vamos, tá abandonado à própria sorte. Cara, ninguém quer ninguém saber. Ninguém deu uma orientação pra ele, ninguém ajudou o cara. Isso, você sabe que o único jogador que eu acho, sem zoar a sombra, que tá com ele, que gosta dele, é o Pato. Porque com o Pato ele conversou. O Pato e o Rogério. Eu acho que só esses aí, viu, Sombra? O Pato e o Rogério. E sinceramente, a sorte do São Paulo é que o campeonato já tá pra sua metade ali, só faltam 18. Porque se tivesse essa zona antes, correr. Só uma coisa, uma informação, Sombra. Estive na Portuguesa também, até com o São Paulo e com o Corinthians, essa informação é linkada. Diretores estão vendo jogadores da Portuguesa, sim. Pra trazer. Não, do Corinthians. Não, os dirigentes de São Paulo e do Corinthians estão vendo jogadores da Portuguesa. Luz que ganhou do Guará, muito bem. Luz muito. O time. Muito consciente. Capaz do São Paulo achar. A salvação do futebol. Os caras estão procurando a Luz. Acho que o São Paulo vai achar lá um grande zagueiro. Na Luz já tem. Vai. Já joga muito. E sério, tá Lusa? Sim, melhor que a D. Como é que você pode? Você viu três chances seguidas pro Guerreiro? Você viu isso no segundo tempo? Parece o seu society de terça que eu jogo lá com o pessoal. Parece. Deram três chances. Uma ele fez. Não, como é que você pode, hein? Depois disso. O moleque aí tá balado. Atacaram tanto esse moleque. Continuar com as manchetes do Estádio 97, porque antes o Ben já vai falar da Esser. Olha só, amigo, em agosto, a hora Esser é a maior oportunidade do ano para você comprar o seu imóvel nas melhores localizações e com o padrão que só a Esser tem. São preços imbatíveis e a Esser ainda oferece um pacote de vantagem para facilitar a compra do imóvel. Financiamento direto com a construtora, um ano de aluguel garantido para quem comprar imóveis comerciais e um ano de IPTU e condomínio grátis para quem comprar um imóvel residencial. Acesse o site esser.com.br ou liga lá para Esser, amigão. 3066-0900, 3066-0900 e confira as melhores ofertas. A hora é Esser, só em agosto, hein? Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Paula Ror, pro Guilherme, pro Paula Gil e para toda a família Esser. O placar do Estádio 97 informa. Caiu no horto, o porco tá morto. Hadouken! E no prato ainda, né? Porco bonitão no prato, assim, ó. Aquele de final de ano, sabe? Com maçã na boca, rabo pra cima. Ui. Lá no Horto, Atlético 1, 2, Parmeira 1. Giroto, amigo do Giraia. Ô, Dodô, eu sei que vocês entregaram, porque senão ia disparar o Corinthians, ia ficar com 7 pontos na frente do Atlético. Eu sei como que é vocês. Ô, Dodô. Esse vocês aí. Assim, vocês. Esse que vocês, é hein? Como é que tá as genovevas aí, seu Bento? Quantas que genovevas? Isso, seu Bento? Vou passar as genovevas. Quantas aqui. Quantas genovevas? Pra cara de genovevas. Olha, a briga tá boa aqui entre... Aqui. São Paulo deve ter um a mais. São Palmeiras, exatamente. É São Paulo com 8 placares. 8 genovevas. Quarto colocado, Corinthians só com 3. É. Terceiro colocado. Santos com 5. Segundo colocado. Palmeiras com 7. Campeão da rodada. São Paulo com 8. 8 genovevas. 8 genovevas, 8 placares. Ô, Domênico. Hoje o Palmeiras aí no final de semana, o jogo aí você vai comentar. O Palmeiras hoje foi contratar um volante que já não tem mais lá, né? O Gabriel, machucado. Louca, também. Machucado. É, querendo ou não, o Cleiton Xavier também machucado. Fica parado aí mais um tempinho. Thiago Santos, não é isso, vovó? É, do América. Do América. Do América de Minas. Estão contratando, Sul. Né? Tô contratando o América. América de Minas. Que do Sul. Minas do Sul. É o maior desarmador da Série B, viu, Jojo? É. Ah, mas o Palmeiras tinha lá o... É. Esse cara, Renatinho, ele era reserva do Giroto, que tá no Palmeiras. Exatamente. Não, mas esse ano ele é titular, o maior desarmador. Então ele era reserva do Giroto, que já tá lá no Palmeiras. Mas aí, os também. Americanos ficaram tristes, viu, que eu li. E uma... E o Palmeiras... Mas contratou já, vovó? E o Barros, viu, Domênico? Sim, Barros aí foi convocado aí. Pediu pra não ser convocado. Quer priorizar o Palmeiras aí no clássico contra o Corinthians. Barrios, tá certo. Mas não sei nem se ele vai ser o titular, né? É, mas ele recusou pra poder jogar contra a Salinha. E o Leandro Pereira. Minha senhora, e olha, olha, juiz. Mas é uma vovozinha tão bonitinha. Leandro. Que isso? E Leandro swing Pereira. Vai com roupa de couro. Vai no swing? Ah, ótimo. E o Leandro Pereira interessa ao futebol belga. Manda, né? Ao clube Bruges. Né? Acho que vai. Pô, Bruges é clube grande lá, velho. Tá bom, Manda lá. Bruges é clube grande. O Palmeiras não fez um bom jogo, né? O Atlético também não fez. Mas teve boas oportunidades de fazer gol. Eu achei que o fator que foi primordial foi o que o Palmeiras perdeu. Acho que uns 2 gols praticamente feitos, né? Sei que o Atlético também perdeu alguns jogos. Acho que foi... Olha, o resultado mais normal seria um empate, né, no meu ponto de vista. Por que o Palmeiras fez 1-0 e recua? Eu não sei, cara, isso burrice. Eu queria perguntar, cara. Ele tava jogando bem, pô. Ele fez 1-0 e chamou o Galo, porra. Eu não entendo esse tipo de jogada. Isso já não é a primeira vez. Não é o técnico que manda, não. Sim, mas acontece, olha, LG. Olha, o Palmeiras fez 1-0 e recuou, chamou o Atlético. O Palmeiras, o Atlético é forte. Nos 3-4 últimos jogos, tá sendo assim, viu? Faz o primeiro gol. É o Marcelo que manda. Ó, é que eu não vou lembrar os 3 últimos, né? O Flamengo, que o Palmeiras começou ganhando. Cruzeiro recuou. Também, tomar virada. Ó, o Flamengo. É verdade. Cruzeiro. O Cruzeiro, o Palmeiras tava ganhando de 1-0, recuou, tomou de 2-1. Burrice. Né? Tá bem no jogo, pô. Aí teve um outro jogo que também tomou um Flamengo. Gol. Flamengo. Não, teve um antes aí que o Palmeiras também perdeu 2-1. Curitiba. Perdeu 2-1. Começou ganhando o jogo e tomou virada. Foi uns 2-3. Não foi seguidos. Curitiba nem Cruzeiro. O Flamengo também. Parece que começou ganhando de 1-0, tomou a virada e depois conseguiu virar. Mas eu não entendo isso que o Portugal falou, é verdade. Tá chamando pra cima. E claro, né? O fator que deu a vitória ao Atlético foi esse pênalti que foi escandaloso. Foi, né? Pênalti, tipo, claro, que vergonha. Pênalti que não existiu de modo algum. Eu não sei o que o juiz viu lá. Eu fico até. Juro por Deus, cara, às vezes me dá uns nojos de ver futebol por causa dessas coisas aí, viu, velho? Porque assim, tudo bem. Uma hora você pode ser beneficiado. Mas, velho, aquele jeito ali... Não, o pênalti não foi, Domênico. Mas teve um pênalti do Prass no Prato. E aquele pênalti foi. E o juiz não deu. Teve um outro no Gêmeos. Mas teve uma bola na mão do Gêmeos também que eles não deram. Eu acho o seguinte, Domênico. Bola na mão... Não, é que o pênalti foi escandaloso. Aí eu concordo. Aí não foi, de mas fato. Mas o pênalti só dá pra time da casa. Não, mas teve uma dividida ali do... Não tem que essa tua vez. Você não pode achar normal. E dá pro time da casa. E tem gente que ainda fala, não, mas o Prato não caiu. E ele levou vantagem. Gente, pênalti não tem vantagem. É, mas, quando, não tem vantagem. Mas quando o jogador não cai, eles não dão, né, mano? Mas é que tá, o cara prefere jogar. É uma falta, mas foi uma falta. Também acho. O árbitro deveria ter detectado. Mas o próprio Prato, outra coisa diferente do Prato. Diferente daquele lance lá do Prass com o Guerreiro. Em cima disso. O Prass nem corre. Em cima disso, foi, esse pênalti foi um absurdo. Em cima do que vocês falaram do Lucas Prato. Eu falava muito mal do Lucas Prato aqui. E vou dizer, no lance do pênalti do Prass, ele quis jogar. E no lance do gol que ele fez de cabeça, Domênico, qualquer atacante do futebol brasileiro... Mas ali o Prass falhou, né? O Prass falhou, mas só pra terminar. O Prato ia olhar. Ele não sabe sair do o gol. O atacante não iria na bola. Mas qual o goleiro que sabe, hein, aliás, não tem nenhum goleiro brasileiro que sabe sair do gol, né? Sair do gol, sair na bola, aquela coisa. Ô, Jojo, só uma coisinha que ontem, o Palmeiras. O Palmeiras começou ruim, não tava bem não, fez o gol numa jogada isolada, então assim, o Palmeiras não começou bem, ontem foi diferente, não é que fez o gol e recuou, já tava recuado. Não, mas ô vó, eu assisti o jogo foi do Porto. Foi bem cedo ontem. O gol também, viu? Eu vi o jogo do Porto, no primeiro tempo aí o Atlético moeu o Palmeiras, o Palmeiras não jogou nada. Inteiro, então. Mas no segundo tempo, o Palmeiras ele criou chances ali, foi melhor que o Atlético. Foi. Eu não vejo dessa forma como muitos estão falando distintos, não. Mano. Então, o Lucas Barro perdeu dois gols de cabeça. Foi O Ed Carlos, o zagueiro do Atlético Mineiro, salvou duas bolas em cima da linha. É, mas uma não conta que foi ele que errou. Ele tudo recuperou bem, mas o resultado mais normal seria o empate, gente. É um puta jogo de futebol. Um empate seria o resultado mais normal jogo e um fator preponderante que foi do juiz que deu um pênalti. Fator preponderante. Isso, vai. Porque deu algum erro? Ah, não. Não briga comigo. Tá vendo? Tá tudo certo. Então é nesse fator que deu a vitória ao time do Atlético Mineiro, que no meu ponto de vista, ontem, e não veio com esse papinho de falta 18. Ontem o Palmeiras deu adeus ao título. O Palmeiras não consegue. Pra mim já tinha dado quando o Paranaense. Não, mas ainda se ganha. Você tem uma respirada de você estar entre os quatro. E ganhando o time grande. O Palmeiras ontem passaria. E outra, você tá ganhando do Atlético Mineiro que tá disputando o título, no meu ponto de vista. Entendeu? Você ganha de um time que tá disputando o título. E o Palmeiras vai ter jogo ainda contra o Corinthians. O Palmeiras tá 9 pontos do Corinthians, né? Então, mas agora ficou muito difícil, no meu ponto de vista. Tirar 9 pontos em 18 jogos que faltam, você fala assim, falta muito. Falta, mas é muito difícil. Muito difícil. É o meu ponto de vista. Também acho. É o meu ponto de vista. Acho que o Palmeiras luta no máximo pelo G4. E se continuar dessa forma de jogar, sabe, meio sem vontade, sei lá. Acho que o Palmeiras não consegue nem o G4 se for nesse peg que tá. Tem que melhorar, cara. Sim. Tava vindo numa pegada legal, velho. Não sei o que aconteceu. Piorou, cara. O Egídio piorou. Tá jogando muito mal. Não é porque ganhou do Flamengo. Porra, irmão. O que aconteceu comigo, irmão? Ele tá jogando mal. Nós estamos aqui. Igual quando o São Paulo ganha, né? Agora vai. Não é, cara. O Palmeiras tem alguma coisa estranha, cara. Sabe? Tava jogando muito melhor. Você quer falar o Palmeiras tem jogadores pra jogar muito mais do que tá acontecendo quem aí. Quem você acha que não tá bem, Júnior? Você quer falar em coisas estranhas? Não sei o que não tá bem, mas quem tem que ver isso daí, quem tem que ver é o treinador do Palmeiras, não sou eu. Tem que ver o que tá acontecendo, porque o Palmeiras tá vindo uma pegada legal. Eu não sei o que acontece com os lateral. Será que é porque o Gabriel saiu? Eles estão tomando nas costas os dois, porque eu acho que falta cobertura. O recuperamento. Fala a correção aqui, o Domenico falou que o Palmeiras tá eu bom. Falei. É, mas ô Domenico. 9 não é mais, tá 12. 31 a 43. É 12, né? Ou seja, tem 12. Não, mas então, o Palmeiras vai 12. Ganhar. Ponto confronto direto, vai pra 15. Vai ganhar de vocês. Vai ganhar. Tá 15 pontos. Tá, 15 tá, pontos. Tá 9. 15 que você vê aí, Scott. Ó, tá 31 a 43. Nós vamos ganhar de vocês. 12 pontos. Vai ganhar. Não, é mais 3 da cai pra 9. Cai pra 9, mas 15. É muita coisa. Você sabe por que acontece? Fala só, Domenico. É um abismo. O Domênico, por que o Vasco tanto? Não tem 15 pontos ainda no Campeonato Brasileiro? Nossa, O Vasco ainda não tem 15 pontos. Mas caiu. Vasco hoje tem 95% de chance de cair. O Vasco é tão maldiciado que parou com os 13 pontos. Olha, eles contrataram agora o Nenê, deve pagar um salário alto, né? Agora, o que eu tenho a dizer assim... Já desfaz o contrato agora. Não tá perdido o G4, mesmo porque o G4 nós estamos aí a 3 pontos do Fluminense. Não, então, o G4 tá na briga. O G4 tá na briga, né? Tá na briga, mas mesmo assim, se não jogar bola, não vai conseguir. Agora, o Palmeiras tem que realmente, não vou dizer priorizar, porque acho que tem que jogar todas as competições fazer igual um esforço, uma atenção mas maior. Tem que tentar essa Copa maior. Do Brasil aí, porque é o seguinte... Acabar com o título a temporada. Exatamente. É. Alguns times fortes vão cair agora... No meu ponto de vista, o Corinthians não consegue. É um ponto de vista, tá, gente? Amanhã pode acontecer, mas é o meu ponto de vista. Então não vai passar. Eu acho que o Santos passou. Então, assim. Olha. Se não passar o Corinthians, vai passar o Santos. O Santos cai fora também. É um time que também é grande e pode ganhar. Então, um time grande fica. Semana passada ele concordou. Na semana passada ele não acreditava. O meu ponto de vista é o seguinte: ou o Santos ou o Corinthians cai fora. O que eu quero dizer pra vocês é assim, um time grande aí cai fora. Vasco e Flamengo, um deles, são grandes e vai cair fora. Sim. Então, quanto mais você vai indo. E o Palmeiras tem grande chance de passar pelo Cruzeiro. Tá então, assim, pô. Tem que passar e tentar ver o que vai acontecer. Porque aí depois é sorteio, né? É. E vamos tentar a Copa do Brasil, Copa velho. Copa Brasileira. E se ganhar a Copa do Brasil, legal. Um título importante numa competição muito difícil, porque agora ficou difícil, né? Só tem time bom aí disputando, né? E, ó, o São Paulo, por exemplo, o São Paulo pode cair fora. É grande chance. São Paulo vai cair. Vai não, vai não. Sai pra lá, Zinho. Domênico, Domênico, você tá louco. Acredita até o fim. O Fluminense ganhou. Mas calma. Você assistiu o Fluminense Paysandu? O Paysandu jogou melhor que o Fluminense. O Fluminense achou um gol numa pancada que o Renato lá acertou na gaveta e quase pro arreio. Mas eu ainda acho que o Fluminense passa. Eu acho que o Atlético tem grande risco de cair. Porque o Atlético empatou o jogo dele. E vai ter que disputar contra o Figueirense lá, né? Não sei. Pô, tem chance de Mas desses também. Aí, eu ainda boto mais fé no Atlético. É? Aham. E o Inter? O Inter ressurgiu, hein? O Inter ressurgiu. O Inter tá jogando bem. Então, assim, mas alguns clubes, por exemplo, você vê, alguns clubes de tradição de camisa podem cair fora. Então, quanto mais vai, melhor, né? É, melhor. Vamos lá. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Lembrando, quem ligar e disser só nova linha Bozano me garante o barbear fenomenal. Ganhei um kit Bozano. A propósito, por que você não falou da Bozano, menino? Opa, com todo o prazer do mundo, velho. Garoto buzina. Ó, essa buzina. Cadê a buzina, mano? Tô humilde. Essa buzina tá Motinha, tô humilde. É que você tá com medo de quarta, né? É, eu não tô com medo. É que eu respeito meu oponente. Tá. Tá humilde quem tá prevendo que pode acontecer quarta-feira. Pode respeitar, gente. Gente. Eu poderia estar jorrando aqui em vocês, ó, o Fernando indo embora. Você viu o terninho que ele tava hoje? É, tu tava arrumadinho. Deixa o Fernando. É o nosso amigo Playmobil. Playmobil, eu tenho certeza. É que não lançaram o Playmobil, lembra? Você comprava de terno. Playmobil executivo. E eu tenho certeza que embaixo Playmobil. Lá tinha uma cueca frente única. Tinha o Playmobil Forte Apache, agora o Playmobil executivo. Ah, mano. É a mochilinha dele, gente. Faz aquelas lancheiras. Chapecoense, Fluminense e Palmeiras. Vocês vão perder os três jogos, anota aí. Anota aí então, véia lazarenta. Tá zoando o dono da rádio agora. É isso aí, galera. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele, cara. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Você pode deixar o seu cabelo arrepiado, você pode fazer um moicano, você pode fazer uma franja, você pode deixar o seu cabelo de lado, como se fosse aquele nerd lá, igual o Rudy Landucci. O Rudy Landucci tinha a cara de que sentar na primeira carteira lá, que todo mundo dava um tapa na cara. Tava atrás e causava. Ah, é, com essa cara de bebe leite. Põe a galera do Santa Clara no ar pra você ver, velho. Véi, você pode deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Vai levantar o braço agora no metrô, velho. Você não vai matar quem tá embaixo. Você vai estar cheirosinho. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. É isso aí, amigão. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. É isso aí, Dodô. Você tem um recado da Câmara dos Vereadores, Dodô? Opa, tá aqui comigo, mano. Vamos lá. Não tem o recado? É o Mano? É isso aí. Esse Mano malandrinho escondeu. Malandrinho! Eu falo também. Vai, Domênio, quer falar? Pode falar, fica à vontade. Vai, Mano. Então é hora de falar sério, hein, rapaziada. A Câmara de Vereadores convida você pra opinar sobre como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão e o seu bairro. Agora é a hora de você cobrar aquele vereador que você colocou lá. Mostra que você é um bom cidadão, amigão. Participe das audiências públicas que discutirão a nova lei de zoneamento. Essa lei vai definir, por exemplo, as ruas onde pode ter comércio, a moradia do seu bairro, empregos e até as áreas verdes, cara. Ó, eu vou colar lá pra falar da Vila Maria, velho. Vila Maria é o eterno bairro de São Paulo. É o bairro mais tradicional de São Paulo. Verdade, sexta-feira te mandaram muitos abraços. É a Beverly Hills brasileira. Eu vou colar essa audiência pública pra discutir meu bairro, sim. Quer saber mais, amigão? Acessa aí câmara.sp.gov.br. Câmara.sp.gov.br. Lei de zoneamento. A cidade que você ama vai ficar ainda mais organizada. Perfeitamente, vamos aos ouvintes. 3284-7097. Oferecimento de Eliar, muito além da partida. E hoje teremos o quiz Eliar. O primeiro ouvinte que acertar as respostas ganha uma bateria Eliar para o seu carro instalada. Não fique fora dessa partida. Chefinho. Entendeu? Partida? Bateria? Posso falar uma coisa? Fala, Motinha. Tem alguma coisa no ar aí? treino, olha, o Portuga tá vermelho. Não fui eu. Não é isso. Do Portuga a gente estaria desmaiado. Amarela, é. E diz-se que o Osório ia participar do programa do Sport TV. Bem amigos. E foi cancelado. Pediu pra não ir. Não ia. Mas ele não tinha ido viajar já? Não. Sabe por que, Sombra? Ontem na entrevista. É amanhã, contra o Ceará, a viagem amanhã. E vai ao lobby. Porque eu tinha ouvido aí na entrevista do Aidar aí no término da partida, e falou: não, o Osório tá indo viajar. É amanhã. Então é amanhã? Olha, eu entendo o seguinte. Mas é hora de não se expor mesmo, tá certo? Eu acho que hoje, mesmo assim. Não era a hora, né? Independente de ficar ou não, se a intenção dele não é ficar, ou se a intenção dele é ficar. Agora é o momento de não se expor, cara. Lógico. Porque vai ser um bombardeio agora, com cara. Com certeza. Quem deveria ir? Devia ser o presidente. Ataíde, o presidente de São Paulo. O diretor de futebol. Vou lá pra bater na mesa, vou lá. Agora é o seguinte, assim. O que tá acontecendo é isso? É. Por que que a gente não dá isso? Por que que a gente fala com o jogador isso? Por que a gente não liberou o jogador? Por que que não vendeu os laranja podres? Mas antes de ir, né, Mota? Tinha que chegar lá hoje, durante a manhã ou à tarde. Chamar todo mundo e aquela conversa. É, que o mano tá falando. Aí faz a limpa, né? Bom, vamos lá. Ouvintes no ar. É dois mundos. Oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. É. O Ricardo Yoshiro foi pênalti, viu, pro Atlético, na minha opinião. Já que você quer ouvir, foi pênalti. Quê? Pra mim foi pênalti. Para, por favor. Não, mas depois eu escuto. Já acabou as manchetes. Pra mim foi pênalti. Peraí, não pode ser. Você tá falando sério. Você não pode falar sério. Você explico? Não quero nem que você explique. Vai ficar pior pra você. Não, vai ficar pior pra você. Não, vai ficar pior. Eu não vou deixar você passar por isso. Explico. Não, eu não vou deixar ele passar por isso. Aí passou do torcedor pra fanatismo geral. Não vê que não foi? Só um minuto, só um minuto. Ele e o trouxa lá que tava comentando o jogo. Fala na cara. O trouxa lá que tava comentando o jogo. Fala na cara, meu nome. Aquele trouxa que deve ser corintiano naquela porra. Eu não sou. Eu não tenho time, não, rapaz. Eu não sou corintiano. Pra falar que aquilo é pênalti, meu Deus do céu, vocês não entendem. Peraí. Falar que aquilo. Não, eu não vou deixar você falar porque eu não vou deixar você se queimar aqui. Deixa ele se queimar. Só um minuto. Não vou deixar. Não, aquilo lá é um absurdo falar que aquilo é pênalti. Desculpa. Um absurdo é não expulsar o Lucas. Aí me desculpa. Aí é ser torcedor demais. Para. Mas alô? Não. Alô? Não é possível achar que aquilo é pênalti. Alô? Alô? Ninguém também é essa porra. Calma, falou. Não, juiz. Acho isso que você vai você muito. Tá nervoso por quê, ô trouxa? Tá nervoso aí. Gastaram os tubos aí, tá a mesma coisa que o São Paulo tá em crise. É igual que. É uma porcaria. Igualzinho. Gastou aí milhões depois. Quem gastou? Palmeiras. Mas não temos dinheiro, vocês não têm. E daí? Tá igualzinho São Paulo. Não, igualzinho vocês devem. Mesma posição. Deve, empatado. Mesma coisa. Fala aí, trouxa. Vai. Fala com o cara aqui. Fala logo aí, ô Tom. Depois nós briga. Alô. Depois do briga. Quem fala? É Washington. Washington, tudo bem? Washington. Tô falando alô, que você fala alô, velho. Ordinária. Ó, eu ouço essa palavra. É nóis, irmão. Tudo bem? Rapaz, nem me diga. Não, eu também tô. Washington do quê? Foi pênalti. É Washington Ikeuchi. Como? Ikeuchi. Ikeuchi? Mikeluchi. Ikeuchi. Mikeluchi. Ikeuchi. Sei lá. Ikeuchi. Depois você pega. É isso aí. É. Ikeuchi. Também ninguém vai ter esse. Também você chega aqui na rádio pra pegar prêmio, você fala. Ikeuchi. Foi do Japão pro Splay Time. Não tinha uma pizzaria chamada Ikeuchi? Passando pela Disney. A Ikeuchi é boa. Ô, velho, quantos anos, hein? Eu tenho 5-2, Dodô. RG número 2. Oi. Meio século mais 2. Ah, você viu que rimou? RG número 2, meio século mais 2. Eu passei só 5.0 lá. Aonde, RG 5.0? Na Washington Luiz. Sensacional, Marcelo! Que é isso aí? Pô! Põe que bloco. Correndo, porra! Você não entende a piada, mas põe no primeiro. Velho! Burro! Põe no primeiro, Marcelo! Qual que vai entender se Avenida, é Washington Luiz, Radar 5.0. Põe que bloco agora. Não pode se passar disso aí, é nunca. Um segundo, depois do pariu, é muito verdade, burro. É verdade. Ô, meu velho, me diga uma coisa. Opa. Qual é o bairro que você mora? Vila Prudente, Dudu. É o Benjinha. Isso é cretino. Se é prudente. Isso é cretino, mano. Se é prudente, é trouxa. Bom. Falar nisso, sexta, segunda. Aí virou casa da Joana. E vem aqui nessa porra aqui da coisa, me xingando. Os senhores viram. Me xingando. Ataque, ataque de graça. Merecia um cartão agora, agora merecia. Ataque de graça, né? Ele atacou gratuitamente. O Bá me pede o meu CPF, eu passo com o maior carinho, o cara vem lá e me xinga. É brincadeira. O mais engraçado é o Bá pedindo, RG, seu CPF. É. Né? Aí eu falei, o CPF ou o RG? Mas tudo bem. O Benjamin depois de um Cooper. Que é isso? É ele, velho. É cretino, é cretino, é cretino. Oh, e de novo foi fazer exame hoje, hein? Outra vez. Ora, gostou, mas... gostou legal, velho. Outra, velho. Gosta, hein, do dedo, hein? Oh... Tem que sujar todas as unhas. Ah, porra, e ele fala assim, não, ele quer testar os 5 dedos de cada mão do Mery pra saber se... Ai, que gostou. Oh, é. Oh, e qual que é o time? Ô, Dodô, aqui é Verdão, Dodô. Verdão, é nóis, nóis. É nóis. Gil Castro. Foi pênalti. É, Goiás, né? Que xi. Goiás? Gil Castro. Viva o Galo, maravilhoso. Eu falei pra você que não aguentava, Dodô. Então, Goiás, tosse pro Goiás? Não aguentava. Meteram a mão lá, ó, trouxa. Nada, foi nada. Foi nada. Foi nada mesmo. Quer que eu te explique porque foi pênalti? Eu não vou deixar você se queimar, Portugal. Deixa ele se queimar, deixa ele. Não vou deixar. Mas sobre, eu não sei se é verdade ou não, mas okay. Um ouvinte manda mensagem dizendo que o comentarista do jogo ontem era o Noriega. Não era. Era o zagueiro do Corinthians, lá o William. William. É, esse aí. E ele falou que foi pênalti? Falou. Concordo com o Capita. Ô, Jojo, lançou hoje o terceiro uniforme também. Do Parmeira, viu? Esses caras vão lá comentar com a camisa no debaixo do coelho. Lançou o camisa, velho. O terceiro. É, por isso que é. O terceiro acho uniforme é. Do falar Parmeira. Que é pênalti, onde já se viu falar que aquele é pênalti, tá louco. É pênalti. A opinião do o cara. O juiz também achou. É, que juiz? Juiz é um. Olha. Escroto, Jojo, eu falei. Escroto. Ele me tira do ar o cacete. Deixa eu tentar relaxar o Jojo. Jojo. Lançar, na verdade, o Arouca, sem querer, lançou na internet o terceiro. Ele postou. Ah, é, ele postou. Como é que é? A camisa branca? É cinza. Cinza? É cinza. O Palmeiras produz uniforme, hein? Todo dois meses tem uniforme. Né? Mas não é, porque o Palmeiras agora dia 26, é o enxoval, aí, hoje é 24, daqui 2 dias faz aniversário. Eu não gostei. Parabéns ao Palmeiras. Gostou, 101. Ah, gostei. Tá velho, você gostou, velho? Aqui, ó, Jojo. Então, vai eu gostei lançar, muito, não. Acho que é pra lançar pro... Eu gostava mais daquela verde. Do aniversário, 101. 101. Aquela verde pilote, eu gostava mais. É um uniforme meio grisalho esse, né? É. Legal, bonito, é bonito. Mas a torcida do Palmeiras é meio chata, viu? Toda hora... Aí o Palmeiras ganha, chata. Aí eles reclamam que joga de azul contra o Cruzeiro. Aí joga de verde e reclama que joga ganha, de verde. Ganha, aí... vovó, aí não reclama. Não, mas contra o Cruzeiro ganhou e tem uns caras cheios do saco. Gente, da... joga azul e perde o chão. Tá na linha, gente. Tava. As 18 horas é ruim, as 4 é ruim porque perde. Tá, bro, eu acho. Gente. Oi. O que você achou do jogo ontem, cara? Então, Dodô, é assim, a gente começou mal o campeonato, depois trocamos de técnico, o Marcelo começou a dar um padrão pra gente, a gente começou a perder jogador, mas a gente manteve aquele 4-2-3-1, né, que eu acho que esse 4-2-3-1 pra nós ele não tá colando, né. Não tá porque perdeu os dois volantes, né, esse 4-2, esse 2 aí, não tá existindo, né. Pois é, como o 4-2-3-1, o 4-3-1 vai, o 2... Mas como que o Norberto escalaria o time? O 2 não vai. Norberto. Norberto. Não, mas não é só o Gabriel, perdemos o Arouca, perdemos os dois. A frouxa talvez volte agora, quarta-feira, viu? É, já melhora um pouco. Ô, Norberto, como que você escalaria o Parmeira, então? É o Washington, o vovó. Washington. 4-4-2. Mas pra vó todo mundo é Norberto, viu? Espetacular. 4-4-2, faria? Eu faria um 4-4-2 pra gente começar a começar um pouco mais forte, um pouco mais concentrado, né? Mas aí como é que seria? Um pouco mais no meio de campo. Lá atrás tudo bem, os dois alas, os dois zagueiros e como é que você faria esses volantes e os meias? Os dois volantes eu sairia com dois meias, né? Quem? E dois atacantes, eu sacrificaria ou o Rafael ou o Dudu, porque realmente ficar com dois jogadores abertos nas pontas. Quando a gente sobe, beleza, mas quando a gente volta, fica muito vulnerável, né? Então, sem os dois volantes de ofício que a gente tem, os dois já machucados, a gente fica cada vez mais aberto, né? Então, a gente tá buscando resultado, buscando afirmação. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar em não tomar, né? Segurar bem. Eu pensaria assim, né? Eu sairia com 4-4-2, o Palmeiras já é acostumado assim na história dele, né? É acostumado a jogar com um time que o meio de campo é mais forte que o ataque até. E era um pouco da nossa tradição, né? Entendo assim, né? Porque com a idade que eu tenho, já conheci o Palmeiras há tantos anos, Eu nunca vi um 4-2-3-1 no Palmeiras. Eu acho que... Eu não lembro também. É temerário. Também não lembro, não. Mas é que de meia... Mas, gente, as formações táticas... Elas mudam. Elas não é que o Palmeiras... As formações táticas, elas vão surgindo, vão variando conforme o passar dos anos. É, o Cruzeiro inventou essa daí com o Marcelo Oliveira e aí que veio, né? Jogava assim os anos passados. Ontem o Gabriel Jesus, por exemplo, entrou bem. Entrou bem, jogou bem, entendeu? O Barro, jogou, apesar de perder os gols, foi Vovó, qual que é a sequência do porco? O Palmeiras agora pega o Joinville em casa, o Goiânia fora. Goiás fora e Corinthians. E depois, é galinhada. Aí depois não lembro. Mas em tese é uma sequência para 6 pontos, é você, né? Sua vela, em tese é uma sequência para 6 pontos. Olha, o Goiás, lá é difícil, né? O último jogo Goiás-Palmeiras lá foi 6-1. Olha só, o Goiás... E o Goiás empolgou. É bom, o time é difícil. Olha, viu, Jojo? Ah. Jogar aberto assim lá contra o Goiânia... É difícil, viu? O Goiás, ele só tá... Uma posição acima da zona de rebaixamento. Você, não, mano, Goiás lá, você tem deficiência de inteligência. Eu vejo o Goiás, eu lembro do Barcelona. Mas o Goiás lá... A melhor defesa do campeonato. As galinhas empataram lá e tá falando. Empatou o goleiro dos caras, o Renan foi o melhor em campo. Mas empatou. A segunda melhor defesa. O goleiro é do Goiás, mano. O Corinthians com empate lá, Domênico Gato, ele desperdiçou 2 pontos do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, mano, mas é difícil. O Corinthians não ganhou nada. Mas não é fácil, maninho. Que fácil. Se fosse fácil, vocês tinham ganhado. Mas não ganhou por sorte, Domingo. Ah, por sorte, mas não ganhou. Vocês viram o jogo? Não ganhou. O Goiás é horroroso. Horroroso, gente. Se fosse horroroso, tinha ganhado o Corinthians. O Domingo Gato, ele criou chances. O Renan foi o melhor em campo. Ah, não ganhou. Mal. Mas o Renan é goleiro do Goiás. O Corinthians desperdiçou 2 pontos do Campeonato Brasileiro. Time que tá querendo alguma coisa do Campeonato Brasileiro. Sim, mas o Palmeiras oscila. Seja vaga no G4, tem que buscar. A gente sabe, mas Mas faz 14 anos. O Palmeiras pega. Vou te falar, o Corinthians não ganha. O Palmeiras, ele tem obrigação. Ele tem obrigação de ganhar lá, sabe por quê? Porque perdeu pro Goiás em casa. Eu sei que tem, mas ó. Tem que buscar o Palmeiras pega o Joinville em casa, o Joinville jogando melhor. Pega o Goiás fora, o Goiás jogando melhor. Mas é que tá, não, bom. É fácil. O Palmeiras, pela incompetência que ele teve no primeiro turno, Domênico Gato, quando perdeu pro Goiás, tem que buscar esses 3 pontos. Aliás, o Joinville lá, véio. O Palmeiras jogou mal, que uma desgraça, que foi 0-0, feio, foi um dos piores jogos do campeonato. Eu sou o Marcelo Oliveira. O Palmeiras tinha que ter vencido aquele jogo lá, mesmo estando com o... Era o OO, né? Era. Tinha que ter vencido. Perdeu pro Goiás em casa, que também... Esse sim, tudo bem. Goiás em casa tem que ganhar. Então... Lá, eu acho que lá é complicado pelo fator casa. Mas, Domênico... Não, agora tem que buscar. Se o Palmeiras se der ao luxo de perder pro Goiás em casa, tem que buscar uma vitória lá. Não, tem que ganhar. Nem que pra isso você pega uma bateria Eliar, tá certo? Um cabo de fogo. Não, eu entendo. E ligue no mamilo de alguém, um jogador. Mas, ô, mano... No mamilo? Vai tomar choque na teta. Mas aí você... Não, tudo bem. É difícil, pode ser, mas tem que ganhar do Goiás lá. Isso. Não é dúvida disso. É Washington. Washington. Papinho de... É difícil. Amigo, né, tudo de bom pra você. Deixa o seu palpite pro próximo jogo, então, do Porco contra o Joinville, é isso? Não, Cruzeiro agora, né? É Cruzeiro? Cruzeiro agora, quarta-feira. Copa do Brasil. Palmeiras não pode perder esse jogo de 1-0, hein? Senão dá Cruzeiro, hein? Lá vai ser 1-1, tá bom. Bom tamanho pra gente. É, se o Palmeiras fizer... O Palmeiras tá fazendo gol entre o jogo, né? Se fizer, com os caras. Ficamos pelo modo ofensivo de atacar o adversário. E o Mike tá. Ele machucou o Mike, que é lateral. Pela Mike. Não deve jogar o Ceará? Deve jogar o Fabiano, que era do Chapecó do Chapecoense. Nordeste. Tá certo. Do jeito que a coisa tá, acho que não sei nem se eu vou estar lá. Diga, amigão. Tá, fala aí, Washington. Ô, Sombra, eu só queria, antes de mais nada, dizer que eu sou fã, eu ouço o programa desde os primórdios aí, há mais de 15 anos. Desde os primórdios até hoje em dia. Primórdios. O homem ainda faz o que o macaco fazia. Primórdios. Eu não trabalhava. Mano primata. Sempre foi selvagem. É, o Mano, inclusive, eu sou primata, quando ele começou, mas eu não sou capitalista. Né? Ele começou, era todo gíria, né? Era toda ele era o homem gíria. Eu ainda homem sou. Gíria. Hoje não, hoje ele tem, hoje, apesar de corintiano, né? Ele tem uns comentários excelentes. Ele até escova os dentes, cara. Ele se androgenou. Ele aprendeu a verbalizar, agora ele verbaliza. Eu sou do povo. Agora ele verbaliza bem. O Dodô continua o mais imparcial. Sempre foi, muito obrigado. Ouvinte sabe. Não fica mal, nem coisa nenhuma. Então fala com o pênalti, o Portuga vai fazer a versão de Mano Primata. Eu vou fazer. Aliás, vou ter que fazer música nesse final de semana, nesse fim de semana. Mas eu não sou capitalista. O homem ainda faz. Valeu, Washington! O Portuga e o Rude, sensacionais. Obrigado. Você também, o Benja. o Bar, todo mundo aí, espetacular. Muito obrigado, é nóis. Meu programa diário e a felicidade nossa de fugir do trânsito, do estresse, é o 27 97. Continue assim que pra mim tá perfeito. Boa! Valeu. Obrigado, velho. Muito obrigado, valeu. Valeu, velho. Valeu. Um abraço, tudo bem? Valeu, velho. Obrigado, um abraço. Valeu. Valeu. Valeu. Olha, lembrando que nessa quarta-feira o Estádio 97 será transmitido direto... Ah, deixa eu ver aqui, passar os dados exatos. Estaremos na 7 Expo, no Expo Center Norte. Então estaremos fazendo o programa ao vivo de lá. Vai ser muito legal. A 7 Expo é uma feira, né, voltada para o mercado de tecnologia na área de transmissão de televisão, né? Tecnologia voltada para a área de telecomunicações. Estaremos no stand da Broad Media, tá bom? Faremos o programa de lá com um cenário virtual. Oh. Vai ser bem bacana mesmo. A gente pode tipo ficar na lua, se a gente quiser? Por exemplo. É mesmo? É. Peraí, vou me sentir em casa. Vai ser bem bacana. Um abraço ao Fábio Angelini, o Leandro Inoue, todos da Broad Media. Então, nessa quarta-feira, você que visita a feira da 7 Expo, nós estaremos lá no Expo Center Norte, fazendo o Estádio 97 ao vivo de lá. Vai ser muito bacana, tá bom? Todo mundo tá fazendo economia, mas para comprar aquela bermuda bacana, uma camiseta maneira e aquele tênis estiloso, não dá para economizar. Ou melhor, não dava. O Mega Shop Outlet tem opções para toda a família. Tem Rainha, Topper, Timberland, Mizuno e Havaianas com preços incríveis. E comprando acima de R$ 150,00, você parcela em até 10 vezes sem juros. Sua hora de economizar é agora. Tem loja na Moca, no Shopping Day, em Diadema. Confira os endereços das 21 lojas no site megashop.com.br. Mega Shop Outlet. Sua hora é agora. Mano Primata, tem tudo a ver, não é? Sim. Mano Primata. Gente, eu fico imaginando o Mano Primata pegando um avião. O português é muito escroto. Mano Primata, o corintiano selvagem. Mano Primata, o corintiano selvagem. Vamos fazer, escrever isso aí. Eu fora do ar aqui, sombra. Anotou o avião aí? Anotou? Você não vai falar do meu filho Não, seu. Não, eu tô te dando dicas. Você é um animal. Tô te dando dicas de como educar uma criança. O Portuga é um pai muito frouxo, cara. É, ele quer chamar a chave pra uma criança de 2 anos e meio. Ah, do apartamento. 2 anos e meio tinha a chave da minha casa. Ah, velho. Tinha. Entrava e saía quando eu fui. Ah, para, você é mentiroso. Cara, lógico que é. Você tem na escola até com 10 anos com a sua mãe. Sua mãe te levava na escola. Ele com 15 anos. Na escola. É? Tua mãe te levava na escola até os 10 anos. Mão, Marco Maurício. Mó bocó, velho. Tem que educar moleque assim hoje em dia. Moleque tá na onda do tablet. Moleque já tá nesse negócio de Smart TV. Moleque já tem e-mail. Ah, velho. Instagram. Já que você tá falando de mim, vou falar uma coisa da Lusa. Você, proprietário de motel em São Paulo, terá a maior surpresa do mundo com a Portuguesa Esportes. Você, dono de motel, procure a Portuguesa Esportes. Vai ser ferrado, sim. A Portuguesa. Qual é o slogan? A Portuguesa. A Portuguesa é o time do amor. Lusa Love. Você, dono do seu motel. Portuguesa, o time que procure a Portuguesa. Lusa Love. A Lusa é o time do amor. É, venha, ó. A Lusa, ó. Portuguesa, ó. Né? É. Vem igual a Portuguesa. 11 motéis. 11 motéis estamparão a camisa da Lusa. Lusa Love. A Lusa é o time do amor. Vai ser o Canindé. É, super inteligente isso. O Canindé é o maior motel a céu aberto do mundo. Você vai pra lá e só se ó. Então, é isso, velho. Você vai pra lá e não, Matinho. Escuta o que eu tô dizendo. Maior motel a céu aberto. A Portuguesa é o time do amor. Lusa Love. 11 motéis. O problema é que na Portuguesa você pega tétano, mano. Lusa Love. Tétano. Ô, mano. Então, mas tétano é de graça. O Ibrahimovic é um problema, é, cara? Porque eu ouvi dizer que o Paris Saint-Germain tá tentando se desfazer dele. Teria dito pra ele, pode procurar um clube pra jogar... É, Sombra, o Ibra tem passado alguns problemas ali na França, velho. Desde quando ele declarou que a França era um país de M. É, ali, até o próprio, acho que é o ministro, né? O primeiro-ministro francês, existe esse cargo lá? Existe. Ele também aí... É primeiro-ministro, na França é presidente. Mas tem primeiro-ministro francês? Não sei, não sei. É um cara do alto escalão, não, hein? Enfim. Será que é chanceler? Sei lá, é um cara do alto escalão lá. O cara, ele condenou a atitude e a frase do Ibra aí, ele até se arrependeu. Ou que não foi isso que ele quis dizer. Não foi bem isso. Do Paris Saint-Germain, da cidade de Paris, enfim. É, mas ele já ficou sem clima ali. E todo mundo sabe, Motinha, que o Ibra é aquele cara, que ele é uma alegria quando ele chega e uma alegria quando ele vai embora. porque é um cara arrogante, prepotente, muitos jogadores do grupo gostam, né, dele. É, tem primeiro-ministro, Manuel Valls, e tem o presidente, que é o François Hollande, que traiu a esposa. Que manda, é. Você viu jornalista, né? O presidente François Hollande, ele traía a esposa. Mas você imagina, ele saía com a motinho dele pra ir comer lá, jornalista, cara. Com a bestinha. Você fica imaginando, o presidente... Ele saiu com a bestinha dele. Com a bestinha, era uma bestinha, tipo uma bestinha. É besta ou é vespa? É besta. Vesca. Soletri. Saía de moto... Pra dar um crau na jornalista, cara. Tem o segurança. Tá me enrolando um fetiche, hein, Sombra? Você gosta, Mandinho? Amanda, risada de porquinho. Ô, Sombra, imagina. Imagina a gente na Paulista, fechado de domingo, andando de bicicleta. Hein? Hein? Posso falar uma coisa pra você? Tem concorrente, viu? Porque toda vez que eu coloco o Periscope, o quê? Tem uma aí que fica falando filme Sombra. Ai, que absurdo. Então, Sombra. Até você gostou, Mota? Não, e é loirinha. Até você gostaria? Não, mas teve uma pessoa que falou, olha, é o jeito dele. Ele é meu, tá? É seu, é? Cuidado. Ô, Sombra, ainda com relação pra aí, o time aí que tá cogitando a possibilidade de negociar novamente com o jogador aí é o Milan, cara. Milan? Pode ser que ele esteja voltando aí pra Itália. Aí, e o Balô? O Balô também falou que foi fazer exames. Problema, jogador problema. O Balô vai ser emprestado pro Milan. Só tem um tonto no mundo que quer o Balotelli, é o Benjamin. E por falar em jogadores, Sombra, você é trouxa, né? Pode ser que nos próximos dias aí pinte uma proposta aí do Manchester City pelo Alexandre Pato, cara. Estão falando aí que a proposta gira em torno de 12 milhões de euros. Ele seria a quarta opção, né, mano? Será, Motinha? O ataque do City ele seria, cara, a quarta opção. Mais uma. Ele seria a quarta opção. O Agüero mais um, tem então, o Davi Silva, não, mas por ali na frente. O City, cara, faz tempo que ele não tem uma dupla de ataque e responsa. O Dzeko, quando saiu de lá, o Dzeko era bom, porque era apelão, Motinha. Você punha o Agüero pra correr pra lateral, cruzava na área lá, o Dzeko subia mas de cabeça. Mas você tá falando do videogame, irmão. Sim. Mas... Você tá falando da vida real, Overal, mano. Overal do Agüero. A cabeçada... Não, o Agüero era muito rápido, mas o Dzeko é uma jogada mortal, cara. Se cabeceasse da marca de pênalti, velho, era gol. Era gol. Pô, meti o Nasri ali, correndo pra direita. Mas eu não sei, viu, mano. Não, mas ó, hoje o ataque do City... Só tem o Agüero, cara. Só tem o Agüero. Tem aquele... É Boni, o cara que tá lá também? É o Boni. Costa do Mafim, Boni. É. Mas eu acho que é complicado, cara. Hoje o Manchester City perdeu muito do poder de fogo que tinha, cara. Então, eles têm uma semana... Tem mais uma semana de janela pra fechar, né? As contratações lá fora. Motinha, tem notícias aí do Santos? Santos, RG. Fala, Motinha. Tem, ó. Anchieta só tá descendo por uma pista. Tem neblina, cuidado aí no trecho. Não. Tem explicação pra isso. Ah, por quê? Tô falando aqui, gente. Eu sei. Informação pro cara que tá descendo por uma pista. Mas dá informação. Qual completa. A informação? Porque capotou a porra de um caminhão. Faz uma semana, RG. Ainda não tirou, RG. Faz uma semana que tá lá? O caminhão tombou. Tá buzinando muito, tá tombado até hoje. Não. O caminhão já foi recolhido, tá na oficina. E quarta-feira pode ficar desgovernado novamente. O caminhão tá lá dando sorte, parou a sorte. Não garanto nada. Olha. Se a meteorologista não consegue garantir que vai chover à tarde, RG. Inclusive, tô fazendo um trabalho lá, né, RG? Que é o seguinte: o Dorival até descartou jogar, né, na retranca contra o Corinthians, né? É, tem que vir pra... Você acha que vai pra cima, RG? O Santos não tem nem jogador pra fazer isso. Desculpa, mas... Não dá. Isso não cabe no Santos. Pode perder de 4, 5, mas jogar em retranca? Desculpa. E vai ter, viu, RG? Durante o jogo vai ter um telão na Vila. Sim. Pra transmitir o jogo, né? Vamos colocar o telão lá. Mas eles não vão nem dentro de jogo. Vem. Ó, vovó do Esse tiozinho. Você vou falar. Você é maledita, viu, velho? É, malvada ela. Agora deixa a vó. Quando ela acertou, você caiu de pau em cima. Agora deixa a vó. Mas essa vovó não evidente. Fala por maldade. A senhora não sabe? Ok. Olha as últimas vendas. Ai, desculpa. A gente foi uma brincadeira. Desculpa, mas deixa eu fazer a defesa da veinha. Mas não tem que falar. Não é time dela. Ele tem razão. A torcida do Santos quase não vai na Vila. Um público muito pequeno. Os caras vão pra ver um telão? Você tá enganado. Foi um comentário. Tá parabéns, a velhinha. Agora vai. Quero ver. você anda tão nervoso e tão preocupado com o seu time que você não anda acompanhando as últimas notícias do Santos. Olha, olha as rendas do, as rendas não, olha o público do Santos. Mas nem contra o Corinthians voltou. Olha os mas nem contra o Corinthians voltou, RG. Como não? Você tá louco? Quantas pessoas? 15 mil é lotar lá? Eu tô louco. É o que tem, é 18 no máximo. Você queria o quê? É isso a lotar lá? Ué, você queria o quê? Você sabe o que é isso? É 18 no máximo, né, gente? Mas você joga na Vila Belmiro ou em Urico Mursa? Ah, é a Vila Belmiro. É, que é o Urico Mursa. O público tem sido nos últimos... Mas na Vila não era 20 e tantos? No, mas depois com os camarotes, essas coisas, Ô, Sandro, a sombra. O que pega 18. Aí é o público pagante. Gente, 15 mil? É 18 no máximo. Mas é a capacidade do estádio. A capacidade do estádio é essa. O camarote lá, aquelas coisas abaixaram. O problema do Santos é o público pagante. Pode ter 15 mil no estádio, mas acho que 780 pagam o ingresso. Quantos o resto cabiam? É maior de 65. Quantos cabiam? Quantos cabiam no Morumbi? Chegou a ter jogo de 110. Na prática foram 138 mil. É, então. E hoje quantos cabem no Morumbi? 70. Mas o RG. 72 no máximo. Não, agora é sério mesmo. Hoje eles colocam 65 no máximo. O Santos ele tem aqui, RG número 2, na média de público, a 15ª melhor média. Ou seja, o Santos ele não tá tão bem colocado então assim. Ah, então, eu tenho razão. Mas o Santos ele tem quase, sobrar 2/3 por jogo de capacidade ali do estádio ocupado. Porque o Santos, a média de público dele ali dentro da Vila RG, gira em torno, hoje, de 9.695 torcedores pagantes. Eu tô falando dos últimos, eu vou desenhar. É uma barbaridade! Eu estou dizendo, vejam o público do Santos nos últimos 5 jogos. Aumentou. O Santos vinha colocando 4 mil, 6 mil, 5 mil. Os últimos jogos do Santos é 12 mil, 13 mil. É isso que eu tô dizendo, assim. Então, RG, mas a média de público do Santos aqui é de 9.695. Claro que vai dar uma média. Quantas pessoas você acha que vão assistir o telão? Ah, vai bastante, Sombra. Em termos de, sei lá, 2 mil, 3 mil pessoas. Pra cidade de Santos? Ah, 4 mil. É, a galera tá ali na rua. É um evento, bairro. Vai lá, se tiver fazendo um calorzão. Você iria, RG? Se você morasse em Santos, você iria? Ah, iria. Legal. Até porque o pessoal de Santos vai naqueles bares em volta da vila. É, tem muito. Mas fica muito bar tomando show. O João tá falando aqui, olha, público do Santos é 15 mil dentro, 60 mil no bar. É por aí, ué. Os caras ficam mamando lá fora. Você pega, ó, por exemplo, eu concordo contigo quando você vai falar a respeito aí do Santos. Porque você tem times na frente do Santos aí no Campeonato Brasileiro com a média de público maior. Por exemplo, o Joinville. O Joinville é um time que tá na zona de rebaixamento e tem uma média maior que o Santos. Não é muito maior, mas, por exemplo, é 11.196. O Vasco, por incrível que pareça, mesmo na condição que o Vasco se encontra no Campeonato Brasileiro, a média de público do Vasco é de 11.348 por partida. Mas não dá pra fazer... E tem bar no Rio de Janeiro, não tem? Não dá pra fazer essa comparação, não dá, cara. Vocês são loucos. Pô, vocês estão pegando... Ah, mano, vai... O torcedor do Santos não vai pro jogo, cara. Tá pegando estádio que tem capacidade pra 20, 30 mil, 40 mil pagantes. Que difere, RG? Vocês não conseguem passar de 15 mil? Você quer zoar? Você quer brincar? Peraí, eu tô zoando o quê? A gente não fala. Ele tá falando que a média não atinge nem a capacidade do estádio. É óbvio, RG. Onde você tá entendendo que você é zoeira? Você quer brincar? Você vai pôr 15 mil na vila? Não, mas eu entendi. Eu acho que eu tô falando do grego. O que vocês veem? Desenha. Briga, juiz. Ele eu não gosto tá zoando, de beijo grego. Ele não tá zoando, que ele tá querendo dizer assim: seria justificável se a média do Santos fosse sempre 15 mil? Você fala assim: é 15 mil, porque assim, a lotação é 15 mil. Óbvio, então, eu não tô por zoando, que é 15 mil? Porque nunca passa, porque a lotação do estádio é 15 mil. Mas uma vez que a lotação do público médio em casa é 9 mil, aí você fala: pô, mas se é 15 mil a capacidade e a média em casa é 9 mil, você fala: pô. Tem sempre uma bela brecha de 6. Mas o que eu acabei de dizer, pelo amor de Deus, eu tô dizendo que subiu nas últimas 5, 6 partidas. Então não dá para fazer esse tipo de comparação. E ele pegou sim outro estádio e aí na sacanagem. Por quê? É isso que eu tô falando. Lógico. Como é que ele vai pegar? Qual é a capacidade do estádio do Joinville? Quanto que é? Ah, deve ser 80 mil pessoas. Não, mas, Mas não é 15 mil. Acho que é mais de 20 mil. Não é 15 mil. Acho que é 22. Deixa eu ver aqui, olha. Vai lá, vê quanto que é. Vê lá quanto que é essa safada. Ah, Sombral, acho que tá entre o Camp Nou, tá certo? Que tem 99 mil pessoas. Ô, mano, cabe mais gente lá no terminal de Jair Carvalho do que na Vila Belmiro, tá ligado, mano? Brincadeira, gente. Arena Joinville. Quanto cabe lá? Pera aí, vamos ver aqui. Calma aí. Você não fala nada, Zedão. Ah, é bando de idiota, né? Não. Pô, você ninguém tem dado nenhum aqui ficar falando merda. O Santos, ele só ganha do Avaí, da Chapecoense, da Ponte Preta, do Figueirense e do Goiás. O Goiás, a média de público dele, Domênico Gato, gira em torno de 5 mil pessoas por jogo. E outra coisa, mano, festa de granfino sempre tem menos gente, entendeu? Festa de pobre, não, aí tem 70 mil, entendeu? O negócio não é selecionado. Esses jogos à noite aí acabam, atualmente, acabam atualmente sendo prejudiciais, né? Arena Joinville está para 22 mil pessoas. Aí, ó, 22, nossa! Falei. Mudou muito. Nossa! Ai, mudou, nossa! Mudou tanto o time de Joinville pra 22. Só que a média do Joinville tá em quanto? É. Ai, nossa! Tá em 22. O Joinville, 18, o Sombra, ele tem uma média aí, não é 18, é de 11 mil. 11 mil. Tá 11 mil. O Santos tem uma média de 9.600. Boa noite, 15 mil pra, boa noite, mas de 15 mil pra 22 mil muda sim. Não, mas você não tá entendendo. Não, mas muda. A diferença aqui é que o Santos, por exemplo, tem uma média de 9 mil. 9 mil? Não, eu tô falando, o estádio de 15 mil e o estádio de 22 mil muda pra caramba. Mas, Benja, 9 mil comporta na Vila Belmiro. A média de público do Santos é de 9 mil pessoas. Você perguntou 15 mil ali, que mas olha a campanha. Isso sim, você perguntou pra mim se o estádio de 15 pra 22 mil muda. Mas olha a campanha do Santos, não vai. Como não levou? Lógico, olha o começo do Brasil. Mas RG, o Vasco, olha o começo do Vasco, RG. Ele tem uma campanha pior que a do Santos, mas e o Vasco tá na frente. Mas ele nunca teve na Série A, Sombra. Qualquer jogo lota lá. É igual o Bahia na terceira divisão. Porra, vai lotar o estádio. O Ben já chegou e já vai falar da BV. Olha só, amigão. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Perfeito, vamos lá, mais ouvintes no ar, 3284-7097. Oferecimento de Eliar, muito além da partida. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas na hora de financiar. Não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Toca, Asdrúbal! Oh. Alô, Cabreúva. Alô. Alô. Quem fala? Que coisa, hein? Pelo amor. Alô. Alô. Quem fala? Renato Silva Guimarães. Renato Silva Guimarães. Renato? Quantos... Pô, bicho, eu tô surdo. Eu te juro que eu vi o cara falar Genaro. E quantos anos, Renato? 3.5. 3.5, é, Renato? Hoje. Bacana, hoje? Hoje. Hoje não, faz tempo que sumiu. O quê? Como assim, subiu o quê? Sumiu o quê? Ué? O quê? Ulisses Guimarães, não sumiu? Ah! Até hoje procura. O mano, quando vai lá pro surf, ele procura o Ulisses Guimarães. Sensacional! Não achou nunca mais, né? Complicado, né? Meteu um tapão na sua orelha. Sumiu, velho. Tô falando sério. Imagina a pessoa sumir assim. Não, bravo, violento. Sumindo, você ficou bravo aí, achou por causa do negócio? Lá, sumiu? O avião que sumiu lá? Nunca mais. Então, o lixo também não acharam. Nunca acharam. Ô, velho, e o bairro? Olha, eu moro perto da Vila Rica. Vila Rica. Olha, Vila Rica, que eu conheço, é Zona Leste. Rico. Isso mesmo, Benja. É, não tem como morrer, chamar Vila Rica na Zona Leste. Não é nem Confidência Mineira. Como assim? Não, isso. Tá louco? Não, isso. Não combina, né? Combina. Isso, olha aí. Tem bairro bom. E o time aí, brother? Tem Vila Maria. É. O respeito do time do Osório. É o quê? O time do Osório. É o time do Osório. O Atlético Nacional, hein? Renato, antes de você falar do time do Osório, deixa eu te falar, você quer participar do quiz da Eliar? Se você acertar as três perguntas, você ganha uma bateria Eliar instalada no seu carro, quer? Vamos aí, meu pai já deu problema no carro dele hoje, vamos ver se ajuda. Problema! Então presta atenção, antes eu vou ler o merchan, mas presta atenção, são três perguntinhas rapidinhas que eu vou fazer pra você daqui a pouco, tá bom? Fala aí. Olha, com as baterias Eliar, você tem muito mais que energia para dar partida no seu carro. Além disso, você conta com a proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas de qualquer tipo, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, com direito a guincho se precisar. Então faça a escolha certa na próxima troca de bateria e escolha Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria de quem? Do Neymar Júnior. Um abração para todos os distribuidores e revendedores da Eliar, para o Adilson, para a Paula, para a Carol e todos os funcionários da Eliar. Posso fazer o quiz agora? Pode. Qual o nome do serviço exclusivo da Eliar? Alternativa A, Socorro Eliar. Alternativa B, Proteção 24 Horas Eliar. Ou alternativa C, Assistência Eliar. Proteção 24 Horas Eliar. Acertou, tá bem, começamos bem. A segunda, hein? Qual o nome do jogador garoto... Qual o nome do jogador que é garoto propaganda da Eliar? A, o Neymar Júnior. B, o Messi. C, o Dadá Maravilha. Neymar Júnior. Ó, falta uma, a última e você ganha a bateria Eliar instalada na tua caranga, hein? Legal isso aí, hein? É. É legal, né? Opa! Pô, vai ganhar a bateria instalada ainda. Ó, última pergunta, Renato. Fala aí. Há quantos anos as baterias Eliar estão no mercado? Vou dar, de, ó. A, 10 anos. B, 50 anos. E C, mais de 80 anos. Você quer a dica? Eu quero, hein? Vou te falar, velho. Cuidado, ó, vai errar, é. Mas eu era moleque, moleque, moleque, velho. A Eliar já era tradicional, velho. E é verdade. Mas põe tradicional nisso. É, velho, quando eu era criança, mas muito criança, eu já lembro que meu avô falava que a Eliar já era a bateria mais tradicional. Então a A é 10 anos, a B 50 anos, a C mais de 80 anos. Mais de 80. Aê! Acertou, parabéns, amigo. Você acabou de ganhar a bateria Eliar de 75 amperes com instalação grátis. Você vai passar aqui na rádio e vai retirar seu voucher dessa premiação, tá bom? Agora meu mecânico corintiano não vai mais fazer chupeta pra mim agora. Não faz chupeta não faz isso, velho. Me ajuda aí. Então você passa aqui, tá, você tem 3 dias úteis aí pra retirar teu voucher e agora você fala aí, viu, com o Sombra e com o Moda do time do Ozônio. Já que você não tem mais problema agora com a bateria, velho. Oh, agora você pode pegar uma pessoa pra fazer um fio terra em você. Ah, atacou o ouvinte, senhor. Nem ele falou nada pra você. Quando? Ele falou do mecânico, é. Chuveiro lá na Vila Maria, só. É. Vai fazer um fio terra lá. Passa lá que o pessoal faz um fio terra. Mas ô, amigão, vamos lá. Mas tem caminhão. Amigão. Fala aí. E aí, amigão? Diz aí. Você falou só do time do Osório. Desabafa aí, velho. Desabafe. Não, faça negócio, suas queixas. O negócio tá feio. Tá brabo, velho. Eu concordo com o Osório, a gente tem que mudar, não dá mais para ficar trocando tanto de técnico, não, já faz tempo que nós estamos nessa. Nós, o São Paulo corintianou, tá na década de 90, estamos parecendo o Corinthians da década de 90. Corinthians da década de 90, seu Mané, o Corinthians foi campeão brasileiro duas vezes. Década de 90 e 99, e o ano de 90 também. Não, o Corinthians foi tricampeão brasileiro, seu nó cego. Não, eu não tô falando de conquista, eu tô falando de questões políticas, porque o Corinthians sempre teve confusões. Gestão, e o São Paulo era sossegado. Agora não, agora tá ao contrário, o Corinthians está sossegado no seu canto e o São Paulo tá ali com essas confusões. Mas é isso em todos os clubes, como o Palmeiras teve há pouco tempo, a confusão também política. Isso mesmo. O que acontece é que os políticos no São Paulo, cada um quer ver o seu, né? Quer a carteirinha, quer aquela confusão. Aí faz acordo. Olha, já tá tudo errado o seguinte, a partir do momento que você vê um presidente que tava 3 mandatos, apoia um cara e o cara apunhala ele pelas costas. Você viu que passou uma traiu matéria? Ele? Quem fez isso? Quem? O Aidar. Fez isso com o JJ. Você viu que teve uma matéria no Esporte Espetacular dizendo que o São Paulo antes era modelo de gestão e agora tá definhando. Isso todo mundo sabe. No Esporte Espetacular fizeram uma matéria. Então, eu acho que a partir do momento que já acontece isso com um cara que foi apoiado pelo antigo presidente e agora deu as costas pra ele e tá essa confusão e o antigo quer voltar e tem confusão da... já envolve torcida organizada e conselheiro conta. Então fica difícil, cara. Renato, é muita confusão. Oi, fala aí, sobre. Eu acho que o futebol brasileiro, não só os clubes, seleção, ele tem um grande problema. Todos os clubes têm o mesmo formato. O que que é? Os clubes pertencem aos conselheiros. Todo conselheiro se acha dono do clube. E de fato é. Sim. Os conselheiros são os verdadeiros donos dos clubes. Os sócios são os donos dos clubes. Os sócios elegem os conselheiros que na prática acabam sendo aqueles que têm o verdadeiro poder. Né? Sim. Muito bem. todo conselheiro acaba tendo um certo poder. E aí, meu amigo, todos eles põem o seu ego em questão, todo conselheiro, todo conselheiro é um torcedor, todo torcedor, assim como eu, Mota, o Benjo, o Mano, o RG, todo mundo acha que entende um pouco de futebol ou entende muito. E aí é o grande problema. Porque todo mundo quer mandar. Todo mundo quer entender um pouco e misturar ao poder. Esse cara tá com vantagem porque ele tá lá dentro, né? É. Ele tá com ligação direta. E os clubes são geridos dessa maneira. É uma mistura de ego e de poder. Entende? Isso não é só o São Paulo. Os clubes, a estrutura é essa, né? Ou seja, então, se você não der a sorte do seu presidente ser um cara muito bom e saber se cercar de pessoas muito boas, o seu clube está ferrado. Sim. Né? Então, às vezes, você tem que dar muita sorte do teu clube cair nas mãos certas. De estar no momento bom, né? Então, você pega, às vezes, um presidente que se cerca de pessoas que estão capacitadas, né? Aí, cara... E às vezes ele tem um respaldo tão grande, né? Ele é tão unanimidade que ele tem força pra fazer o que ele quer e conseguir as coisas, olha, arrumar as coisas. Eu vou ser um advogado do diabo aqui. Eu, quando o Aidar veio aqui a primeira vez, eu falei os negócios, ele ficou bravo comigo e tal, ele era candidato. Algumas coisas que o Aidar fez, gente, não dá pra jogar tudo na conta do cara. Por exemplo... Ah, mas isso tá claro. Peraí, o Aidar, me parece, se eu tiver errado, não é um cara centralizador. É o teu. O Aidar deu o futebol na mão do Ataíde Gil Guerreiro. E pelo que a gente vê, deu com carta branca total. Porque várias vezes a gente sabe que o Aidar queria uma coisa, o Ataíde queria outra, e foi do jeito que o Ataíde queria. Com exceção da demissão do Gustavo, que o Ataíde não queria. Mas olha, o treinador, o Osório, foi o que ele queria. O Aidar queria o Luxemburgo, não. Várias atitudes. O Flamengo queria comprar o Ganso, o Ataíde falou não. A torcida, o Aidar queria o Lugano, o Ataíde, o Osório falaram não. Enfim, ele delegou na mão do Ataíde, gente. Será mesmo, Ben? Sim, senhor. Sim, senhor. Tanto que a contratação do Osório, quem exceção... bancou foi o próprio Ataíde. Exceção do Gustavo. Exceção do Gustavo. Ele queria o Luxemburgo. O Ataíde não queria de jeito nenhum que o Gustavo lá, o Gustavo Vieira, filho do Magrão, saísse. O resto... Mas tem muita coisa da gestão passada aí, Benja, que não, é dívidas que estão estourando. Não tô falando isso. Contratos que foram feitos com jogadores. Não, eu não tô falando isso, mas... isso é importante agora. Não, mas tô falando o seguinte, o futebol... Pelo que eu entendi, ele deu na mão do Ataíde Gil Guerreiro. Não, quanto a isso, eu entendo o que você está dizendo. Beleza, deu na mão do Ataíde. Agora, o que eu penso é o seguinte. É um conselheiro do São Paulo. O Ataíde, certo? É um conselheiro. Por que quem tem que mandar no futebol tem que ser um conselheiro? Por que essa regra? Entende o que eu estou dizendo? Um cara que entende de futebol. Por quê? Por que tem que ser um conselheiro? Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Entende? Quando um cargo não é remunerado, não é um cargo remunerado, na maioria dos clubes, o cara que é o vice-presidente de futebol, geralmente é também um conselheiro do clube. Exato. Mas não é um mérito do São Paulo. É. A exceção do cara que é o executivo. Então, o que eu pego, Benja, é que às vezes a composição, a distribuição dos cargos, às vezes, visa atender... Há uma estrutura de manutenção, às vezes, de eu não poder. Sei. Não é só do São Paulo, é de todo. E o Brasil é assim. A CBF é assim. A política é Sombra. Eu sei. É isso aí que ia falar, Sombra. Então, o que eu falo assim, será que, com todo o respeito ao Ataíde, às vezes a gente liga, ele entra no ar. Tudo bem, agora eu tô pensando no clube com uma empresa. Muito bem. Será que pro São Paulo o melhor é o Ataíde mandando no futebol? Será que não seria melhor? Uma pessoa... O Ataíde é um puta cara, gente. Eu vou te falar. Não, tá aí um tô cara discutindo que eu... a não, pessoa. Não, vou te falar por quê. O Ataíde é um baita de um cara. Fora de série. Esse cara é fora de série. Mas tem aquela música do Raul Seixas que diz... Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu acho que às vezes o cara compra um negócio... Pô, parece que dá... Ou voltar atrás ou mudar alguma coisa... Parece que é crime. O São Paulo tá insistindo em fazer coisa errada. Uma atrás da outra. E ninguém resolve, ninguém quer dar um abraço a torcer, não. Vamos. Não. É essa a convicção, nossa convicção é essa e vamos então, adiante. Então, o São Paulo vai se ferrar nisso. Então essa o presidente é centralizador. Então, não é. Não. É. Pelo contrário. É porque aqui está se criando duas discussões. O que é bom para o São Paulo Futebol Clube e o que é bom para o presidente do São Paulo Futebol Clube. Para o presidente do São Paulo Futebol Clube, o que é bom é ter o homem de confiança dele. Quem é o homem de confiança dele? RG, se você é o presidente do São Paulo, você vai botar quem no teu cargo-chave? O cara da minha confiança. Um cara da sua extrema confiança? Sim. Mas um cara que entenda. Gente, o começo do ano, quando o Ataíde montou o time, os caras estavam todo mundo falando, pô, um dos melhores elencos, tal, bababá, bababá. Mas, o gente, futebol, mas futebol esse time também. Tava aí, vô. Mas peraí, Ataíde não mudou, esse negócio de cargo de confiança, ele tem que ser medido o quê? Aquele que me sustenta no poder ou aquele que me dá resultado? Agora, tem cargo de confiança, tem cargo político. Porque, esse exato, é cargo político. Mas nos clubes, esses cargos são medidos não pelo resultado, é por quem me sustenta no poder. E o vice-presidente de futebol do Corinthians? O vice de futebol do Corinthians? Não era aquele Janiquian? Já saiu faz 5, 6 meses. Quem que é? Não sei. Quem é o diretor de futebol do Corinthians? Deve ser o continuar o... Diretor. Pera, você não. Quem é o diretor de futebol do Corinthians? Posso falar? Não. Não, não tenho a menor ideia. Quando a gente fala... Ah, não, ia falar o Andrés. Quando a gente fala... O Andrés. O Andrés é superintendente. Ele é tudo. Mas quando você fala de futebol no Corinthians, você lembra de qual nome? Andrés. Do Gaspar. Não, é do Gaspar também. Não, eu lembro do Andrés. Mas quem toca o dia a dia do Corinthians... É o Gaspar. É o Edu Gaspar. Mas é uma pessoa do futebol, não é um conselheiro. Sim. É isso que eu quero chegar. Isso que é importante. Então você ter um cargo lá de confiança do cara, é óbvio que o cara tem que ter. Agora você tem que ter... Hoje o futebol exige um executivo, um cara do dia a dia. Exato, é isso que eu tô me pegando. E o São Paulo tinha o Gustavo. Mas eu não via no Gustavo alguém que chegava, cara. E você fala assim, não, é o cara. Ele não tinha... O Gustavo é retaguarda. Muito tímido, né, o Gustavo, né? O Gustavo é outra história, Beni. Eu não conseguia ver o Gustavo. É outra história. Mas ele era vestiário, ele é o cara que conversava com os caras. Sim, senhor. Nunca soube disso. Eu tô te falando. Quem arrumou o Michel Bastos foi o Gustavo? Não, arrumar é uma coisa. Tô falando vestiário, futebol, dia a dia. Era ele. Então. O problema do Gustavo é que o Gustavo é um cara introvertido que não gosta de dar entrevista. Não, mas então... precisa de alguém. Por exemplo, que dê a cara bater. O Gustavo tem a sua importância. Mas você precisava também alguém com o perfil de um Marco Aurélio Cunha, que tem que também ter uma malandragem do futebol. Que um conheça. Porque o Marco Aurélio, por exemplo, ele veio a ser conselheiro agora, recentemente, na última eleição que ele veio virar conselheiro. Recentemente. Mas ele antes ele era um profissional, ele era um médico. Né? Então fica nessa história. As pessoas ficam tentando encaixar conselheiros nos cargos. Pô, gente, por que conselheiro? Pode ser que você tenha aí um conselheiro, né? No São Paulo lá de 92, 93 que ganhou, graças a Deus naquele momento, tinha gente boa. Mas você entende? A gente tem que ficar rezando pra cair gente boa naquele cargo. Se não cair gente boa naquele cargo, ferrou. Ferrou. Rezar pra um conselheiro bom cair naquilo. Se não cai o nego existe bom dois naquilo. São Paulo, e os clubes hoje são todos iguais. O da Barra Funda e do Morumbi. Iguais. Todos iguais. Sim. Existe dois São Paulo. Sim. Não, mas isso são de 500, moto. A estrutura dos clubes ela é regulada pelo poder na política. Isso não dá mais. Aquele São Paulo de antigamente, eu duvido que o cara que botou lá, não importa quantos milhões, seria levado ao cargo dentro do São Paulo, com aqueles cardeais de antigamente. Levava, mas ninguém sabia, Beijo. Ninguém sabia. Futebol, desde que é futebol. Eu cansei de conhecer vice-presidente de futebol no Corinthians, que era contratado pelo talão de cheque. No São Paulo. Gente, é a mesma coisa. Dinheiro fala mais alto. Eu cansei de ver quantas vezes a gente falava assim. Você de nego pra endossar... Ô, fulano, olha, precisa contratar o cara lá, não tem. Dá pra você segurar a onda agora aí? Só que antigamente eram outros valores. Então o cara, vamos supor, era um milhão. Não tinha exposição que tem hoje. Vamos supor um milhão. E era normal. Era uma época mais romântica do futebol. O Frizo e o Tirone no Palmeiras não andaram endossando um monte de coisa também? Por isso tinha, que até meu amigo, um cara que eu gosto muito, faz tempo que eu não vejo, o Zezinho Mansur Fará. Gente, o Zezinho cansou de assinar cheque pra contratar jogador no Corinthians. É normal, se contratasse nunca teve vice-presidente de futebol duro. Verdade. Pode ver. É verdade. E por falar em contratação... Hoje tem? Porque hoje os valores são tão absurdos que não tem como um cara hoje falar, me dá aí, assina aí 12 milhões de euros aí que eu tô precisando. Só o Paulo Nobre. É, um outro, sim, mas o Paulo Nobre quiser, é presidente, empresta, né? E por falar em contratação, Sombra, deixa eu só fazer uma correção aqui. Fala. Porque eu havia dito aí que o Manchester City poderia estar atrás do Alexandre Pato. É o United. É, né? A informação aqui que consta, pelo menos no lance aqui que tá comentando também, o pessoal tá cogitando a hipótese aí, é que com a negativa de transferência do Neymar, RG, que o Pato seria uma alternativa, inclusive, mais viável financeiramente falando. Pensaram até no Felipe Anderson. Também. A minha informação era o City. É, então, eu falei do Manchester City agora há pouco, mas a informação que tá no lance aqui é que o Manchester United pode estar entrando aí nessa briga, porque, inclusive, eles perderam o Pedro, né? Eles tinham interesse no Pedro e o Pedro também. Pra se formar direito, né? Viu, ele falou do Manchester. Você viu a proposta do Manchester United pelo Neymar? 760 milhões de reais. Como é que... É isso que eu tô te falando. O futebol mudou tanto. Como é que hoje eu vou falar o fulano? Ah, vai endossar um negócio. Ô, Renato, comenta aí, cara. Então, Sobra, eu acho que o São Paulo ele tem que assumir hoje que já tá na vala comum. Tá em, o São Paulo, eu sou São Paulino, gosto de futebol. Eu gosto de futebol, não só de São Paulo. Eu gosto de futebol, discuto com meus amigos e falo. São Paulo tem aquela coisa de empáfia, não assumiu ainda que já passou aquela fase de poder se falar. Já era chato falar, mas ainda poderia falar que era soberano por causa das conquistas. Então, não assume a sua condição hoje, que está num nível, vamos dizer assim, médio para baixo. E vai nessa situação, e cada dia que passa só está piorando. Não temos um estádio hoje à altura dos demais. O time, a cada dia que passa, está caindo de qualidade. Temos hoje somente um ídolo, que é o Rogério Ceni. Não produzimos novos, e provavelmente não produziremos novos. E assim vai. A nossa base fala assim, só vende, mas não vem ninguém pro time titular para poder dar um ar de esperança, para falar, pô, esse moleque é bom, vamos ver. É uma geração perdida, né? Aquele menino da base que jogou o centroavante lá, bom pra caramba lá. Até hoje ninguém não entrou. João Paulo. O Pato tá pra sair aí, que é o melhorzinho hoje no ataque. Quando ele não joga, joga Luiz Fabiano, que não tá aguentando nem com as pernas mais. Por que não coloca o menino pra jogar? O Centurion veio, eu gostei da vinda do Centurion. Renato, mas, então. Caiu mais um, virou um Oswaldo com grife. Com grife argentina, entendeu? É, falta comando, mas é... Com certeza. Falta comando, falta diretriz, é muito cacique... Quando você vê que conselheiro. Quando você vê que de repente. Se é que é verdade que estão falando aí, né? Mas que conselheiro manda mensagem pra técnico. Aí, meu amigo, você vê como que tá o negócio. Conselheiro. E é tão retrógrado que foi por isso aqui, viu? É, foi por isso aqui. Não duvido. Renato, um abraço pra você. Deixa o seu palpite pra Ceará e São Paulo. Vixe, Maria. É, vamos torcer pela vitória pra que os amigos não zoem tanto, né? Na quinta-feira, né? Quinta-feira é dia de futebol e tem que aguentar no futebol, tem que aguentar no WhatsApp a zoeira total, né? Mas vamos para 2-0. E é questão de notícia boa, né? Mas assim, a torcida do São Paulo é uma torcida que ela ainda consome o produto do time, dá um suporte até legal, assim, e é bom pro clube, né? Saiu uma matéria na revista Época, eu não vou citar os nomes, mas... Duas grandes redes, uma rede online e uma de lojas físicas, né? Saiu aí uma compilação aí de dados, primeiro semestre de 2015, né? São talvez as lojas que mais vendem camisas no país. São Paulo só perde pro Flamengo, né? Segundo essas duas redes aí. Não, mas o São Paulo só vai estar com boas promoções. Eu tava vendo, venda de camisa, um preço bom, acho que 300 e tantos reais, você compra duas camisas, uma de jogo e uma de treino, e você ganha dois ingressos para assistir o jogo no VIP Eu nem sei da promoção, só tô falando da... Então, só para ver que tem interesse em fazer, mas também com esse time desanima um cara a comprar alguma coisa, não, ou mira o jogo, né? Mas mesmo assim, vendeu muito. Sim, tá sim. Bom? Um abraço. Posso mandar um abraço para os amigos aqui? Manda. É, para o pessoal da Dizal, o Reinaldinho, o Erlão, o Vitinho, todo mundo, o Roger, o pessoalzinho que lá da rua, lá, o Fofão, o corintiano chato para dar com pau, pelo amor de Deus. É campeão fazer o quê? Ah, Mas é chato. Deixa de ser chato. Então falou, cara. Um abraço. Obrigado. Pode fazer só uma... Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano. Parabéns. Boa, tá gostosa. Eu amo ela pra minha namorada, Kelly. Quem? Kelly Cristina, aposto. Não, Kelly... não é Kelly Cristina. Chama de Kelly Cristina Labate, ela tá nervosa. Você quer um cartão? É Kelly Barbieri. Você quer um cartão, é isso? Ô, manda um cartão aí, que ela tá meio brava comigo, tá, tem que agilizar as coisas. É, vai levar, mas toma cuidado, hein? A Domênica que gosta da Kelly. Da Kelly? Da Kelly Linguiça. Gostou, menina? Sensacional. Ai. Então falou. Valeu, um abraço. Um abraço, até mais. Ah, esse é o Estádio 97, no oferecimento do Grupo Ester, construindo com valor, e também do Pão de Açúcar. É, Domênico. É verdade, olha como só. Como é bom, viu, Domênico Gato, tem um estádio assim que você encosta a mão na parede, você suja com a tinta fresca. Como é bom você entrar num lugar assim que você dá uma fungada assim mesmo, você sente aquele cheiro de cimento fresco. Como é bom. E bom, é melhor mano. Ainda quando você sabe que não tem que pagar por ele. Não, é nada. O homem que não tem dívidas, ele não tem uma ambição na vida. Ei. Bom, mas eu quero dizer pra vocês o seguinte, que tem novidade agora no Pão de Açúcar. Realmente, sim. Olha, é legal, porque a cerveja Amstel acabou de chegar no mercado, hein? Chegou ao Brasil a cerveja Amstel e pode comemorar aí, porque a famosa Lager de Amsterdã, criada em 1870, veio pra ficar, hein? Uma cerveja leve e muito refrescante que já conquistou todo mundo. Então aproveite para conferir hoje mesmo, hein? A Amstel é no Pão de Açúcar. Mas atenção, se beber, beba com moderação. É, já visitou a loja online do Estádio 97? Lá você vai encontrar inúmeros produtos do seu time e também os produtos do Estádio 97. Acesse lojadoestadio97.com.br. Somente produtos oficiais e você ainda ajuda o seu time e chega rapidinho na sua casa. Dos produtos do estádio, você vai encontrar os bonés do Estádio 97, os moletons do Estádio 97, que estão maravilhosos. Tá bonito demais, bonito, hein, Motinha? Tá vendendo, hein? Bonito, hein? É, hein? Três bonito. Modelos maravilhosos, hein? Muito tem as canecas bonito. Do Estádio 97, chaveiros, canetas, muita coisa do Estádio 97. Visite hoje mesmo o nosso site, lojadoestadio97.com.br. Tá bonito demais, visite! Estádio 97 da Energia 97. Olha aí. Passou o avião, passou. Hein, mano? Passou o avião. Ô, Tutu. Vou mandar um parabéns história? Pro Denilson. Hoje é aniversário do Denilson, 43 parabéns. Anos. Tá de boa demais. 43 anos, Denilson. Ô, Tutu. Você viu a história do Prazer? Ele vai ser homenageado pelo América de Minas. Ah, mas o que ele fez ontem foi legal. Foi muito legal, muito legal. Você viu essa história? A câmera não. Pegou. Ele foi. O Palmeiras estava entrando ontem. Em campo, é. E tinha no gramado, na parte lateral, tinha o distintivo do América. E tava meio virado. Aí ele pegou e desvirou. Mas aí ele foi pisar. Era pra passar, mas ele acho que o cara não quis pisar no símbolo. Ele desviou. Ele pulou. Legal. Ele pulou sobre... Ele falou respeito. Que vários estádios, inclusive, ele postou no Twitter aí também. Falando que em vários estádios que tem esse símbolo assim de determinado respeito, clube, né? Que ele não pisa. Ah, mas o Fernando Prazo, ele parece ser homenageado. O Tonhão. O Fernando Prazo, ele parece ser um cara aí diferenciado, não é daqueles manezão, não. Não. É. Tá no ar a promoção, o avião do Estádio 97. Tá anotando aí? Passou mais uma vez o avião, hein? Anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. O vencedor ganhará passagens para Barcelona, com hospedagem e ingressos para Red Zone. O melhor lugar do show. E você vai com acompanhante. E vai viajar através da Singapore Airlines. Que delícia viajar pela Singapore, hein? Oh, é bom demais, hein? A Singapore é que é reconhecida mundialmente pela excelência em seus serviços. Você vai amar viajar pela Singapore Airlines. E veio o U2 em Barcelona, é coisa do outro mundo, hein? Barcelona, que lugar maravilhoso, hein? Então, basta você anotar aí quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. Anota aí. Aí, a partir do dia 28 de setembro, o primeiro que entrar no ar tiver passaporte e acertar quantas vezes ouviu passar o avião do Estádio 97 em qualquer dia do Estádio 97, vai ganhar o direito de ir para Barcelona. Mas o primeiro que entrar no ar, a partir do dia 28 de setembro, tá bom? Boa! E vai com o acompanhante. Apoio Singapore Airlines. Você pode ir para Barcelona com essa promoção aí, ó. Tem uma promoção de preços aí para ir para Barcelona através da Singapore, em classe econômica, a partir de $808. Consulte o site singaporeair.com ou seu agente de viagens. Apoio também da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, um destino incrível para os seus negócios. Olha, tem uma Information Society aí, a fonte é muito boa. Boa. Depois boa. Desse e-mail desse conselheiro aí, o Osório pediu a demissão. O Osório falou que não fica mais no São Paulo. Aí o Ataíde Gil Guerreiro chamou ele para uma conversa, né? O Osório não admitiu esse tipo de ingerência, ficou pé de raiva. Falou que não quer ficar mais no São Paulo. O Ataíde chamou ele para uma conversa. E o Ataíde acha que o convenceu a ficar. Na cabeça do Ataíde, ele acha que ficou. E ele acha que o Osório talvez tenha mudado de ideia, mas que não é certeza, não. O Osório pediu para sair depois desse e-mail aí. Agora, foi o que o Aidar falou ontem na entrevista coletiva. O Ataíde conversou hoje. Mas eu vou te falar, não sei não. Eu acho que não vai ficar. Se for achômetro, eu acho que não fica. Aí já não é informação, eu acho que não fica. Sabe por quê? Porque já deu no saco. O cara já sabe onde ele tá pisando. Pensou que tava vindo pra um clube diferenciado e tá vendo que é mais do mesmo. Parabéns. Tá vendo que é um clube aí que as coisas acontecem de uma maneira que ele não imaginava que fosse. Nem Franco. Acho que não fica, não. Entendeu? Pode vir outro aqui. Nem Franco. É clube pra ter... Tem outro, Luxemburgo, que tá caindo do Cruzeiro, será? Não sei. O Cuca. Pode ser. Que Cuca? Não, se vier o Luxemburgo. Cruzeiro toma piada aí de para, todo, Luxa, todo não, mundo, para. Até do Joinville. Olha, o Luxemburgo é um sonho. Olha, mas o torcedor merece, viu? Merece. Eu acho que não se segura o Luxa no Cruzeiro, não. Merece, e não é difícil pra entrar no São Paulo. E não se esqueçam, não se esqueçam. Gente, vocês podem ficar trocando, é Celso Rotti, é Mano. Problema não é lá. Problema. Vai continuar vindo mensagem de conselheiro, vai continuar essa zona. São Paulo Futebol Clube hoje é uma grande zona. Mas, ó, o Luxemburgo, ele é desejo antigo do Aidar, inclusive pra alfinetar o JJ. Lembre-se que o Juvenal Juvencio falou que o Luxemburgo, sob comando dele, não dirigiu São Paulo nem por um decreto. E o Aidar, ele já disse pra inúmeros conselheiros do São Paulo, e acho que já falou isso até publicamente também, de que ele gostaria muito do Luxemburgo. Deus nos ajude. Eu tenho uma informação que o Muricy não fica, né? Como assim? O Muricy não vai ficar esse ano. Mas ele não tá lá faz tempo. Mas nem você fica, onde você anda? Acabei de receber um telefonema aqui. Mas, Pretzel, o Muricy já você faz tempo. Não, recebi agora o telefonema aqui. Era minha mulher, outra coisa, mas mais cedo. Cravaram que o Muricy não fica em 2015. O que você tá fazendo durante o dia? Arranjou emprego, né? Já? Já tá na capital, já. É verdade, não. Deixa eu falar com você, quando que eu assumo? Você que acabou de falar não sei, Osório São Paulo é que nem um cara que já pegou a mulher com outro na cama. Aí o outro vem, pede desculpa, etc e tal. Chora pra cachê. Você perdoa, mas não esquece. Já estragou o relacionamento. Traição, você perdoa, mas não esquece. Ainda se falasse que tá um casamento de 20 anos, não é. Tá namorando há 5 meses. É, lua de mel agora. Tá namorando há 4 meses. Lua de mel. Já pegou com outro na cama. Acabou de conhecer no Tinder, né? O último jogo seu, professor, pode ser contra o Santos. Se perder, você cai. Pode ser o Palmeiras agora. Palmeiras agora e depois... Pode ser contra o Ceará. Palmeiras não, o Luxemburgo vai passar. Vamos lá, momento sem parar. Esse é o momento sem parar no Estádio 97. E teria dito o Ataíde, não sei se ele falou hoje na Rádio Jovem Pan, que se o Osório sair, ele sai também. Opa, pode falar. Vai fazer muita força. Pode falar igual pra você. Eu duvido que o Ataíde vai largar. Eu não vejo o Ataíde vice-presidente de futebol de São Paulo em 2016. Também não. Mas era pra sair agora. Três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Não basta sair as pessoas. Tem que sair a filosofia. Não duvido. Alô. Alô. Quem fala? Ei. Alex. Fala, Alex, tudo bem? Alô. Conhece o Alex, Domênico? Alex do quê? Alex pegou no duplex. Ah, menina! Não. Vou tentar de novo. Você tá louco, velho. Alex do quê? Simplício. Ô, homem! Quantos anos? Ô, homem! Lembra? Simplício era o cara da Praça Nossa. Ô, homem! Tô se apontuando. O Domênico tá sem paciência. O RG que adora Fábio Simplício. 4.2, RG. Tá bravo. Olha, eu vou falar simplesmente pra você. Ah, sensacional. Ah, só foi uma aí merda. Salvou. Cadê a risada do Carlos Alberto? Dudu Zito. Não, sem violência. Esse ano o senhor foi convidado pro jantar do Palmeiras hoje, que é hoje? Não, nunca fui convidado. Aí, tá vendo? A avó também não foi. Fala agora que ganha, vai. Não, você foi. Ah, você foi, você não quer falar. Não, você foi. Ô, Jojo, me dá parabéns aí pra Bocha. Antigamente era por causa do Mustafa, do Tirano. A Bocha do Palmeiras? O Paulo Nobre não tem nada contra o Domênico. Não tem, viu, Dodô? Dá parabéns pra Bocha, bicampeã feminina. Mas tem o porta-voz. Mas teve o Corinthians. A Savé tá comemorando isso. É verdade. E o porta-voz ligaram pra pedir o interview? E um que ele falava mal lá, ele convidou ele. Mas tem um corintiano que foi. Viu? Ah, é. Convidaram ele. Ô, Domingo, pro porta-voz, ligaram pra pedir o endereço dele, falou, não precisa pegar, eu tô passando aí pra buscar meu convite. Ó, de quem? Da avó? Do porta-voz. Dá parabéns aí, ô Jojo, a Bocha feminina é bicampeã paulista. Mas por que o jantar hoje? Hoje, é verdade, dia 26. As minhas amigas lá, Lorena, ganharam mesmo. Tá bom, parabéns. Jantar de segunda não dá certo, hein? Pô, vou te falar, mas não convidar o Domênico pro aniversário do Palmeiras, juro por Deus. De novo essa história. Ah, mas é verdade. E o Rudy? Todo ano é a mesma coisa. Foi. Não foi convidado pro casamento do Serginho. Foi sim, mas ele não quer falar, gente. Muito bom. Não foi convidado pro casamento do Serginho. Esse aí só se ferra. Foi o mano, foi um casamento restrito pra 2.000 pessoas. Tá? Era restrito, garoto. Só pros meus amigos. E você ficou fora, velho. Benjamin, posso ser sincero, Fê? Não, eu sei que você tá andando pra isso. Não, eu não faço a menor questão. Mas eu não tô falando pra polêmica, de... não. Eu tô falando sério. Não, mas tô sério de falar. Eu não faço a menor questão de ir nesses lugares. Tá bobagem, hein? Pera, a questão não é questão. Eu explicar. Os caras adoram o Domênico lá, que eles falaram. Talvez se eu fosse convidado, eu não iria. É verdade. Sabe por quê, cara? Mas tem que ser convidado, independente disso. Deixa eu falar, gente. Vocês perguntam e depois não deixam falar. Minuto. A gente tá parecendo Faustão. Porra, bicho, brincadeira. O cara pergunta e faz outra pergunta e já não deixa o cara responder. Assim, mesmo que me convidasse, eu não iria. Eu não quero me envolver politicamente com nenhum deles. Mas ninguém tá falando pra você ir, mas deveria ser convidado. Esses, não, as coisas bem, são é politicagem. Faz bem. Benjamin, eu não troco, por exemplo, sair daqui e ver minhas filhas pra ir lá no jantar do Palmeiras. Desculpa, cara, não troco. Já tenho tanto pouco tempo de ficar com as minhas filhas, velho. Boa, a questão, Domênico, não é essa, Domênico. A questão é que a gente tá falando que... A questão é que eu não quero ir, dane-se. Caraca, velho. Vocês são chato. Amigo, Letrichão. Diga. Corintiano? Ah, o Paulo Nobre. Corintiano. Convido o porco. É, só felicidade, hein? Primeiro lugar, Love voltou a fazer gol. É, vamos ver se ele vai manter, sorte, né? Eu acho meio difícil. Time que quer ser campeão precisa ter sorte. É, como o Corinthians tem, né? Quando aí, o Wagner Love na draga. Aí entra o Luciano, que é um cara que, né, mesmo o Sarela Mealite, o cara entra e faz 5 gols. Aí o cara faz 5 gols, machuca 8 meses parado. Aí você fala, ferrou, né? Sorte de escalar o juiz certo, também. Você acha que vai, o Wagner Love vai manter aí os gols? A média de 2 gols por jogo é evidente que não, mas você acha que ele vai manter essa... Ah, não sei. Frequência? Não, não dá pra prever, cara. Não, ontem, não, com certeza. Não, ontem, pelo menos. Tá em forma agora, já. Ah, ontem, pelo menos, ele jogou muito, ele correu, marcou 2 gols. Aí o Tite foi esperto, faltava lá 4, 5 minutos, tirou ele, foi aplaudido de pé pela torcida. É pra ganhar o cara, né? Então, o cara saiu pra recuperar, sabe, pra pegar confiança, né? Recuperar a autoestima e tal. Agora, quarta-feira contra o Santos, que é um jogo decisivo, a gente vai ver. É. Com certeza. Quarta-feira é dia D, né? E não tô tirando mérito, não, porque o Corinthians jogou muita bola. Muita bola. Mas vou te falar. Ou o Cruzeiro que não tá jogando. Não, o Cruzeiro jogou muita bola. Também, né? As duas coisas. Mas o Cruzeiro jogou muita bola. Não, o Corinthians, desculpa, o Cruzeiro jogou muita bola. Não, o Corinthians jogou muita bola. A defesa do Cruzeiro é horrorosa. É ruim. Horrorosa. Ah, mas tem o Manuel, que é bom zagueiro. Ah, mas ele não tá jogando nada. Tem o Fábio, que é bom goleiro, mas falhou no terceiro gol. Então, ontem não jogou nada. Ué. Não, mas aí que tá bem. O lateral do terceiro no primeiro. Ontem não jogou nada. O primeiro gol não achei que foi falha do Fábio. Vocês estão de brincadeira. Falha, claro. Eu achei que não foi, porque na hora que o Malcom vem com a bola, ele tá conduzindo a bola pro meio da área. O Elias já chega interrompendo, dando uma bomba em cima do goleiro. O goleiro nem viu, tinha muita gente na frente dele. A bola bate no Fábio, ele faz uma defesa no reflexo. E no rebote, o Wagner Love faz o gol. Eu achei que ele falhou no terceiro gol, quando a bola passa na frente dele. Ele acaba escorregando ali pelo gramado, que tava molhado. E o Wagner Love chega e completa o terceiro gol. Você acha que o Paulo ia ter feito o trabalho pra ele, mano? Não acho. Mas, ô amigão, amarraram o pé dele. O importante é que o Corinthians ele reconquista a confiança para um jogo difícil diante do Santos na quarta-feira, quando o Corinthians vai precisar reverter um placar adverso. Com certeza. O Corinthians ele teve a chance de fazer isso aqui na Libertadores, quando não fez, diante do Guarani, que também perdeu por 2-0 lá, e agora vai ter a chance de poder mostrar qualidade contra o Santos. Eu, particularmente, acho que pela postura que o Corinthians tem tido no Campeonato Brasileiro, na Arena, o Corinthians ele possa vencer o Santos. Agora, se o Corinthians vai conseguir fazer uma diferença necessária para poder avançar, Só o término do jogo vai dizer. Mas e que Santos... tem time pra isso, tem, amigão. E o Santos tem um ataque bom também, né? Tem essa. Fica com medinho mesmo, fica aí. Mas deixa... O Corinthians tomar um gol diante do Santos, ele precisa fazer quatro. Mas deixa eu entender... É difícil, viu, deixa, mano? Deixa eu entender a sua análise. Tomara que vá pros pênaltis. Deixa eu entender a sua análise, aí, mano. No primeiro jogo, depois do Santos ganhou, você veio aqui e disse que entendia... Ou tava querendo entender que os jogadores do Corinthians estavam até que agradecendo a derrota. Sim. O que está fazendo você mudar agora com relação ao segundo jogo? Os 3-0 do mas jogo o RG, de ontem. Eu acho. Um é campeonato brasileiro. Mas anima, né, RG? Mas anima o grupo, né? Eu acho, RG, que diante de tudo que aconteceu, a repercussão negativa que deu esse fato, a derrota para o Santos, não com relação à vitória do Santos em si. O Santos ele tinha time para ganhar do Corinthians também. O Santos está jogando bem no Campeonato Brasileiro. O Santos fez por merecer o resultado. Só que o primeiro tempo do Corinthians ali foi algo abominável. Eu não vi um primeiro tempo tão ridículo e patético como o Corinthians apresentou diante do Santos na Vila Belmiro. Mas não foi o Santos que sufocou e não deixou jogar, mano? Não foi, Portuga. Porque quando você tem um clássico que o jogo é pegado... Por exemplo, ontem Corinthians e Cruzeiro, o Corinthians ele fez 1-0. O Cruzeiro, mesmo assim, cresceu na partida. Certo. Quando o Corinthians fez o segundo gol, o Cruzeiro tava jogando bem. Tinha criado até chance para poder empatar a partida. Mas o muito do Cruzeiro não foi aquilo, né? Como não, RG? Teve um lance ali que o Cássio fez uma baita defesa no chute cruzado do Leandro Damião. Não, mas o Cruzeiro poderia ter feito mas só esse lance. Mas em relação à partida... Não, mas o jogo estava pegado. Não, mas Corinthians e Santos, só o Santos jogou no primeiro tempo. Mas em relação ao jogo contra o Santos, eu continuo discordando. Com relação a quê? O Corinthians jogou mal? Mas o Santos jogou muito. Jogou muito, mas o Corinthians ele não fez por merecer, Benji. Mas não dá, o Santos não demonstrou. Santos não deixou o Corinthians jogar. Como não, Benji? Você tá de brincadeira. O Santos, quando adiantava a marcação, RG, não vinha o meio-campo ali se aproximar da defesa pra pegar aquela bola e receber um passe. O meio-campo aí disparava lá pra frente e a bola ia passar com o Jundão. Em 90 minutos, o Corinthians chutou duas bolas no gol do Santos. Não, mas no segundo tempo o Corinthians melhorou. Mas o primeiro tempo do Corinthians foi inexistente. Qual defesa que o Santos fez? O que o goleiro fez no segundo tempo? Deixa aí seu palpite. Corinthians e Santos, Copa do Brasil. Corinthians 2-0, igual o Mano, nos pênaltis. Pênaltis, meu Deus do céu. Bom pra quem vai estar na TV assistindo, hein? Eu gosto de ver pênaltis, velho. E a terceira, e é o terceiro mata-mata em casa, hein, Mano? É isso aí, mano. O Corinthians, ele deu azar aí contra o Guarani e contra o Palmeiras. Já perderam os outros dois. Deu azar. Então, esse é o problema, né? Não, mas, gente, é uma decisão por pênaltis. Por exemplo, Corinthians e Palmeiras foi um baita jogo. Foi nos pênaltis. O jogo empatou ali, foi 2-2. O Guarani se ajudou a desejar. Agora, contra o Guarani, o Corinthians jogou nada. O Guarani jogou nada. Abraço, amigo. Um abraço pra você, cara. Sou fãzaço de vocês aí. Obrigado, meu irmão. Todos com Deus aí. Continue assim. Amém. Fica com ele também. Tchau, linda. Esse é o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Benjamin acha isso. Morre e vira pó. Alô? Não. Alô? Quem fala? Morre o cara vira o Robocop no dia seguinte. É o Wellington. Wellington. E aí, Dudu? E aí, beleza? O Wellington do quê? É o Wellington Escabora. Escabora. Quantos anos você tem? Lembra da musiquinha da Jovem Pan? Bora, Escabora, Escabora. Vambora, Escabora, Escabora. Eu encontrei seu pai na Vila Maria, não foi seu pai que encontrou? Foi ele mesmo, mano. Ah, lembrei pelo sobrenome. Escabora? É. Os Escabora são famosos na Vila Maria. Aí, ó, tá vendo como eu frequento o bairro? Isso daqui, ó. Deus escreve certo por linhas tortas. Viu, meu amigo? Tá todo mundo perguntando de você, viu, fora da escola. Não, esse cretino aqui que fala, ele não pisa na Vila Maria. O Benjamin, o RG que fala, o ex-bairro. Tava lá na Vila Maria. Onde você tava sábado? Eu tava na Vila Maria. Tava em Águas de Lindóia com a minha família. Nossa, que adrenalina, né, velho? Nossa, devia estar radical, velho. Não vai falar mal de Águas de Lindóia. Eu não tô falando. Você foi dormir? 7h30, 8h30? Impossível, cara. Jantou aqui, ó, 5 horas. Vai falar mal de Águas de Lindóia agora. Eu assisti o Altas Horas até o final. Tá depois ali. Não. E aquela pracinha lá que tem aquelas. É que pro Benja, se não tiver mulher de topless, drogas e rock, pra ele é tudo uma merda. Pô, e areia e mar. Velho, Lindóia, você tem, cara? Tá de sacanagem. Sua juventude tá perdida, Benjamin. Legal. Eu tenho 26, Dodô. 2.6, RG. O pai dele falou com você, né, mano? Sim. Mas não tava com o mau Wellington. Ah, sensacional. Que isso? Isso, RG. RG. Não agride o Rude, não. É um imbecil. Que bom susto, velho. Esse é um idiota. Qual que é o bairro, velho, que você mora? Tem a coisa aqui. O velho levou um susto, mano. Vila Maria, né? Vila Maria? Vila Maria. Não. É Verdão. Vila Maria, nós moramos na Rua Togo. Verdão. Vila Maria é maravilhosa, velho. É, só tem caminhão e praça. Aliás, sexta-feira tá muito legal. Um abraço pra todo mundo que me parou lá na chave. Que time você torce, amigo? Verdão, só tem Verdão lá. É porco. É nós? Porco. Lá tem Verdão, é? É exceção, mano. Que tio, caramba. Quem é que tá falando, Ti? Você tá louco? Tamo abraçado, irmão. Abraçado é cacete. Ué, tamo junto na tabela. Não, junto na... E meu time não gastou o que o seu gastou esse ano, não. Meu time não gastou o que o seu gastou, não. Tá bom. Então, não gastou. Mas meu time não perdeu pro Ceará, e senhor não. Mas seu time perdeu pro Curitiba, que tava lá embaixo da tabela. O time é campeão brasileiro. Copa do Brasil é outra coisa. Briga. Não é a mesma coisa. Curitiba e Ceará é diferente. Tamo junto, Ceará é lanterna da B. Curitiba não. Briga. Tamo junto. E meu time não gastou milhões aí. Mas aí não tem? Mas não tem, vai gastar o quê? Mas não tem, você quer gastar o quê? Mas tamo junto, mesmo se contratar junto. Não tamo junto, não. Não. Tamo lá, tá igualzinho. Me ajuda aqui, mano. Você é um cara inteligente, sabe? Não é, não. Vamos lá, tá chamando o outro. Olha a tabela aqui. Ele me ajudou. Pera só um minuto. Disse, tamo junto. Mano, por favor. Lê olha aqui, a tabela. Não sei, vamos ver. Quem tá na frente do campeonato, mano? Olha, o Palmeiras tá em quinto e o São Paulo tá em sexto. Mas quantos pontos tem? Repete, o Palmeiras tá onde? O Palmeiras tá em quinto. E o São Paulo tá em quinto? Quarto? Onde? Quantos pontos tem o Palmeiras? Tá abaixo do Palmeiras. Quantos pontos tem o Palmeiras? Não importa. Quantos pontos? Não sei, eu tô perguntando. Campeonato tudo empatado. Campeonato. Eu não sei se você sabe, mas ele tem vitórias a mais, saldo de gols. Por isso. O outro não tem competição. Ué, mas meu time não gastou 100 milhões pra montar o time. Com essa pontuação, o Palmeiras vai pra Libertadores. E o São Paulo não, é isso? Não, os dois estão fora. Não, também não, mas tem um detalhe. O Palmeiras meteu 7 esse ano em vocês e não tomou nenhum. Não chupa, eu trouxa. Eu falo em cima de. É o meu time contra o teu, ô trouxa. Contra o seu também, ô trouxa. É 7 no lombo de vocês, ô trouxa. É 7 sim, ó. Aqui, ó. O Palmeiras é como se fosse a Alemanha e vocês o Brasil, ô trouxa. É 7, ô trouxa. Gente, tchau, João. Mano, vamos sair. Aí vocês não tem Copa do Brasil também. Pronto. Não tem tradição em Copa do Brasil. Você não tem Mundial. Você não tem Mundial. Tem. Se souber ler, saiba ler e veja lá esse velho. Muito antes de vocês. Nós somos no Japão e ganhamos. Muito antes. Primeiro aqui, ó. Manda abraço pro Manchester. Meu primo Eugênio falou que o Benjamin é um idiota porque ele não gosta de Lindóia. Eu concordo com ele. Quem falou isso? Meu primo Eugênio. Ô, Eugênio, eu quero ser idiota. E o que difere o Palmeiras aí do São Paulo é a diferença de saldo de gols aí, que o Palmeiras tem 10 gols a mais. Nossa, que diferença, meu Deus, é o Barcelona. Só em cima deles metemos 4. É o Barcelona, meu então, Deus do céu. É 10. Só em cima do lombo, no lombo dos carinha foi 4. E os, olha, o Barcelona do Brasil gastou 50 milhões. Pera. Só pra encerrar essa discussão que o pessoal tá falando no Twitter. O São Paulo não tem Copa do Brasil, Domênico, é não, isso? Não tem. Tá disputando e perde pro Ceará ainda. Agora, a lanterna do B. E vou dizer uma coisa pra você, eu respondo pra ele. O meu time, quando perde, eu tô aqui pra dar cara. Não fico pagando mal. E quando perde pra Ceará, aí vem só o sombra. Vamos dar mole. Eu não falo mais nada, velho. Quero falar com o rapaz que é palmeirense. Não, mas deixa só uma outra. Eu não tenho esse troço comigo aqui, não sei destroço. Não, agora deixa eu jogar. Ai, meu Deus. Eu tô todo dia aqui. Ó, e não é só contra o Ceará. Teve outras derrotas que o rapazinho não venha. Deu pirata. Opa, agora eu tô aqui, filho. Eu tô aqui. Bola do Benjamin. Vou entrar na bola do Benjamin. Peraí. Só lembrando que o programa vai até meia-noite. Vai até meia-noite. Não, mas deixa só o Mota. O Mota tem direito de responder. Mota, tem 30 segundos que responde. Deixa eu ouvir te falar um pouco. Deixa eu ouvir te falar. Fala aí, meu velho. Diga lá. Não, vamos falar o quê? Vocês estão brigando pra cacete aí. A gente não briga aqui. Já acabei com a briga. Fala. Somos amigos. Eu briguei com o Matias. Obrigado, sim. Eu vim fora do ar. Vai. Fala, ouvinte. Então, o Mota fica puto porque o melhor jogador do time dele, na verdade, é do Corinthians, né? De um rival. É o que deixa ele mais puto. Acabou com você, chupa. Nossa, meu Deus. Acabou com você. Acabou. O cara veio pagar. A gente paga metade do salário do cara. A gente não pagou nada por ele. E eu tenho que ficar puto. Salário. Ou seja, vocês estão valorizando para outro time comprar. Nossa, meu Deus. Por falar em Salaro, um abraço pro Wagner Salaro. O filho dele vai casar agora. O Diego vai casar agora. Gente fina, Wagner Salaro. Pena de você. Pô, Mota, você ficou, eu quis que você respondesse. Você não quer, então chupa. Eu chupo. Bom, e o teu time, velhinho? Como é que vai fazer? Como que você explica essa decadência do seu time no campeonato? É isso. Ó, oh, pode não ser o fator preponderante pra queda. Quase. O, a ausência do Gabriel tá complicado, viu? Quando eu disse porque isso, ele era o melhor volante do Brasil. Concordo com o ouvinte. Eu falei isso aqui, os caras tudo falando que eu tô louco. Não, não tá, aí. Não tá louco não. Aí, tá vendo? Você tá ele louco, tá fazendo louco. Falta mesmo. Porque eu quero dizer que não é um só simplesmente um jogador. Mas que um acontece volante, do... Mas ele faz falta. É que não tem cobertura nas costas dos laterais e o Palmeiras é atacado muito por ali. Outra coisa, eu não sei porquê, vou falar de novo. Falei no começo do programa, vou falar agora. Palmeiras fez 1-0, tava melhor com o Atlético, se retrancou e tomou a pressão. Poderia ter continuado assim, jogando. Palmeiras não tava melhor, não. Foi uma bola que chegou, não tava. Esse jogo não tava, não. Os outros até concordam. Mas não pode chamar, vovó. Mas o Palmeiras tem essa coisa de chamar. Ô, velho, manda pra cima da hora aqui. Vamos lá. Quanto que vai ser o jogo Palmeiras e Cruzeiro agora, quarta? Não, vai ser 2-0 pra nós, Dudu. Opa, então vai. Você quer mandar um abraço e um recado pro Mota pra desligar? Ah, deixa ele, não vale nem verdade, a pena. É verdade, não vale nem a pena, não. É verdade, não vale a pena. Pô, velhinho, obrigado aí. Um abraço aí, meu. Nossa, só mais. Deixar rapidão. Passa. É. Só aí, abraço, a novelinha Bozano me garante o Babiar fenomenal. Babiar, velho. Babiar, tá bom. Um abraço aí pra todo mundo, é nóis, chupa, mano. Chupa pro inferno. Ai, pra Lindóia. Vai sem mundial. Falou. Lindóia é muito louco. Muito louco. Valeu, abraço. Esse é o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com hashtag sem parar oficial. Mais um, né? Alô? Alô? Quem fala? É o Maicon. Maicon. Maicon. Maicon. Maicon. Maicon do quê, Maicon? Maicon Andrade. Só isso? Só isso. E quantos anos, Maicon? 25. RG? 2.5. Só toma cuidado que a cidade tá muito violenta. Se você escutar Maicon Zoaldo, é um assalto. Ah, sensacional! Uma barbaridade a violência. É, tá, é verdade. E o bairro? Bairro é... Eu moro no Parque Santo Antônio, mas tô falando aqui da cidade universitária. Fim de semana Antônio, no Parque Santo Antônio. Olha quanto boy. Olha quanta mina. Olha aí, essa vaca dentro do capítulo. Do boizinho. Vai rápido, vai rápido. Eu não quero boizinho cantando minhas músicas, não, tá ligado? Os boizinhos devem dinheiro pra você. Se ferrar. Problema é meu, mano. Sustentou você. E o time, brother? Vai lá. Meu time é o tricampeão mundial. São Paulo. Eu avisei. Nós tem três. Amigão, você é uma matéria na Folha de São Paulo há pouco tempo, agora há pouco, dizendo que o Osório teria tido uma reunião à tarde com o Ataíde e o Guerreiro no CT da Barra Funda, dando conta de que vai permanecer no São Paulo Futebol Clube, que não vai sair. Tá prestigiado? Você acha que isso é algo de... Prestigiado. De prazo limitado? Ou você acha que é um tipo, fico, mas fico pra, inclusive, cumprir o contrato até o final? Com medo da vou música. Fazer já o planejamento de 2016. Vou embora. É. Olha, sobre, eu acho que, assim, os últimos resultados não são suficientes para a queda dele. Só que, se mantiverem esses maus resultados, se mantiver o Carlinhos lá na ponta direita, cruzando com a perna direita, esse rodízio aí extremamente... que não dá plano de jogo do time, não dá entrosamento... Se ele mantiver essa teimosia, entre aspas, eu acho que ele tem grande chance de cair. Mas tudo vai depender do jogo de quarta-feira e das próximas três rodadas aí do Brasileirão. Mas segundo a direção do São Paulo, ele mesmo que cai aí, mesmo que perca na Copa do Brasil, não cai não. É um detalhe interessante. A gente já ouviu muita coisa aí em outras ocasiões e os caras não seguram não. A pressão da torcida, se for eliminado pelo Ceará e as próximas rodadas... Começa aí de 3 vitórias a cada 4 jogos, não segura não. Inclusive engraçado. O senhor Ataíde Gil Guerreiro também acho que vai junto. Eu também acho que se for eliminado, cai todo mundo. Esse eu acho que ele falou uma vez que os resultados não fossem bons, ele pediria pra sair. Eu não sei o que ele tá esperando. Eu agora, há pouco eu li uma matéria do Ale Lozette, repórter, dizendo que hoje

works as an illustration to the sound. This is a whole in time, a couple of hours when the day is more abstract than usually. Energia.